Link vem te apanhar e bona. Subiu o morro pra dançar, tá faltando o coração. Link quer é pegação. Atenção, Transadec. Ao top de 4 já vai. Já vai. Link tá aí na pista e quer pegar a princesa Zelda. No baile de Hiruli vem o bonde Kokiri. Geral quer se divertir e vai ouvir. Diz aí na vi, bumerangue, arco e flecha. Se no baile abrir uma brecha, tem que chegar na princesa. Não dá mole pro Ganon. Geral na palma da mão. Geral pule e sai do chão. Vem com o Link, curte jogos e diversão. Baixe o frentesoco.com, o pancadão dos jogos. Antes do mundo existir, antes mesmo do tempo começar, três deusas douradas desceram dos céus para o caos que antecedera Hiruli. Jin, a deusa do poder, Nairu, a deusa do conhecimento, Farori, a deusa da coragem. E foi assim que Jin, com seus fortes braços flamejantes, cultivou o mundo e criou a Terra Vermelha. Nairu, com seu vasto conhecimento, irrigou a terra com sabedoria e deu o mundo aos espíritos das leis. Farori, com seu espírito mais rico e toda a coragem, criou todas as formas de vida que iriam viver sob a lei. Com seus trabalhos completos, as três deusas douradas subiram de volta aos céus. Em suas partidas, elas deixaram os triângulos sagrados que formam a Triforce. E esta relíquia foi deixada no reino sagrado conectado a Hiruli. De acordo com as lendas, aquele que possuir a Triforce pode realizar todos os seus desejos, mas apenas se ele mantiver o balanço entre as três forças. E nos grandes séculos que se passaram, Ganon, escolhido pela Triforce do Poder, Zelda, pela Triforce do Conhecimento, e Link, pela Triforce da Coragem, irão batalhar por Hiruli. E hoje, Baixo Frente Soco orgulhosamente apresenta, no episódio número 80 de Eu Gosto de Jogos e Diversão, A Lenda de Zelda. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Zelda Merla, o que dizem os médicos? Zelda Merda. Nossa. Nunca viu não? Zelda Merda, o que dizem não. Os médicos? Eu faço vídeo pra ele. O Mestre Splinter. A Mestre Splinter não veio, só a cópia secreta do Senhor Eternidade, o Dark Senhor Eternidade. O Mestre Splinter. O Killer Asus. Eu sou uma vergonha porque eu comecei a jogar no Zelda 2. Porque continuou então. O Brooks. Cara, foi mal, tá fazendo de novo. Não, cara, já era. Cara. Porra. Tô zoando. O Brooks. Não, foi mal, não quero falar não. Porque eu fico como tava. O LK6. Isso aí. Ah, e aí, pô, mó merda, cara. Ô, tô aqui levando minha mina lá em casa. Ô, mó merda, cara. Mó chuva aqui em Santos, cara. E é isso aí. Nessa semana nós vamos tocar a Ocarina do Tempo, levantar a espada mestra, vencer todos, juntar todos os pedaços da Triforce, a coragem, o conhecimento e o poder, que obviamente é mais apelativo. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Hey, listen. A lenda de Zelda Merda. Um link ao vivo com o Jornal da Globo. Olá, seja bem-vindo à gravação... Não, gravação porra nenhuma. Olá, seja bem-vindo à leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Eu sou o Ilapso, de volta, e estou aqui com o Crusher. Opa, olha eu aqui. O Buta Paulista chato também. Crusher, como é que foi lá naquele evento lá, aquela tal de Campus Party lá, gostou? Não. É isso aí, é uma merda, todo mundo diz a mesma coisa, né, que pelo menos todo mundo que conheço diz que não é isso tudo, né. Crusher, que o Michael tá latindo no fundo aí, Crusher que fez um vídeo bem legal com o Diogo do Matando Robôs Gigantes. Tem o link lá no nosso Facebook, tá espalhado por aí. É um cara muito legal, né, cara? Parece Zeca Camargo, né? Não, ele é bacana, ele é muito receptivo e tal. É, o cara... Aí quando eu ainda falei, ô, fala aí, né, eu gosto de jogos e diversão aí pro cara do podcast, pro pessoal do podcast, aí ele falou, ah, eu falei, do Baixo Frente Soco, ele falou, pô, legal, conheço, eu lembro de vocês e tal. É. O cara, mesmo os caras sendo famosos assim, eles ainda dão bastante atenção pra quem ouve. Uma vez eu mandei um e-mail pro Matando Robôs Gigantes, acho que foi no... Não existia nem Baixo Frente Soco ainda, mas os caras leram e ele ficou sacaneando lá meu nome, Mata ou Pivoto. Que cara divertido. Cara, aliás, é maneiro. Ele é maneiro. Agora, meu próximo objetivo é que, não sei, quem escuta o podcast dos caras sabe que tem um negócio que eles fazem que é o prêmio F5 lá, pra quem posta primeiro. Então, meu próximo objetivo é escrever, ser o primeiro a postar lá e falar: eu gosto de jogos de diversão, baixofrentesoco.com. Pô, muito bom, hein, cara. Isso vai ser maneiro, os caras vão ter que falar no programa, né? Vão ter que falar, né? É o jabá obrigatório, né? Caraca, muito boa, cara. Vamos ver isso aí, cara. Gostei. Muito bom. Muito bom. No primeiro programa de março, a gente termina aquela nossa promoção lá dos joguinhos, do Bastion e dos outros jogos que o ganhador vai poder escolher. Então, se você ainda quiser participar, participe. As regras e regulamentos, etc, estão aí no post. Então, Crusher, por favor, o primeiro e-mail, a leitura de e-mails essa semana tá grande, mas é porque o pessoal mandou muita opinião boa e vale a pena. Só uma pergunta. Os e-mails estão nerfados já? Então, tá tudo... Nerfar? Pode, vai na fé. Beleza. O primeiro e-mail do Symbios, com N, M, caraca. Várias letras. Tem formas mais fáceis de escrever Symbios. Porra, tem. Enfim, vamos lá. Acredito que a principal diferença que o Ninja Inimigo tentou defender durante o podcast anterior pode ser explicada pelo fato de que os principais games antigos eram feitos pelos japoneses, que gostam de profundidade e puzzles, e os principais games atuais são feitos pelos Estados Unidos, que gostam de ação e emoção. Emoção no sentido de mexer com sentimentos. Sobre a história dos games, ao meu ver, nos antigos não existia o que temos hoje, que é uma produção literária. Nos antigos, somente os RPGs investiam nisso. Hoje todos investem. Quanto ao Mass Effect, é um híbrido entre RPG, ação e shooter. E acredito que a fórmula do sucesso pro momento atual é continuar a ser híbrido. É por aí mesmo, né? Acho que a evolução passou por essa parte também do amadurecimento da mídia. Então, como forma de contar a história, ela se amadureceu bastante também. Então não é fugir um pouco de ser, né, joguinho de dado eletrônico, e passou a ser mais uma forma de contar histórias também. Isso é importante. É isso aí. Eu nunca joguei Mass Effect, então não faz muito diferença. Eu joguei 15 minutos de Mass Effect. Ah, não, eu joguei sim. Eu abri o Mass Effect 1 no meu notebook por 5 minutos e meu notebook reiniciou. O e-mail do Red Soul de Curitiba, que é gamer desde sempre, segundo ele. Opa. Fala, cariocada. E o Paulista aqui também, nosso amigo. Ouvi quase todos os podcasts, só não aguento o Disco Ninja. Música em geral é bacana, mas 8 bits é coisa de hipster metido a nostálgico. É o primeiro que não gosta do Disco Ninja, que eu me lembro agora. Por outro lado, valorizo muito os de reviews. Comecei a jogar Bastion e Star Wars Old Republic por causa deles. Ele aí faz uns comentários aqui sobre alguns episódios anteriores, né? Fala aqui sobre Crônicas de Fliperama. Ele lembra aqui que as máquinas de Street Fighter Alpha 2 e o X-Men vs Street Fighter soltavam uns cards dos personagens quando você terminava o jogo. E tinha uns cards normais, o do Homem de Gelo, etc. E uns que eram metalizados, né? Tipo da Akuma e do Wolverine. Tinha muito em shopping isso, né? Em flipper de rua, não. Então, eu conheci um flipper de rua que tinha, cara. Tinha, né? Tinha lá, tipo, eu jogava muito... Era perto da casa da minha avó, né? Então eu ia muito em fliperama com um primo meu. E tinha essa do Street Fighter que ele soltava os cards lá. Ah, eu cheguei a pegar alguns cards, mas eu não lembro o que aconteceu com eles, não, cara. Sei lá. É, aconteceu igual aconteceu com sua coleção de Tazo. Sua mãe deu pro teu primo. Provavelmente. Diablo, ele cita aqui que ele teve um trio pornô de feiticeiras: Belladonna, Sylvia Saint e Crystal Ray. Das antigas atrizes, né? E aí ele fala que quando anunciaram o Diablo 3, há muito tempo, aí, não vou errar para o Ilapso não me corrigir. Tá bom, você é que você errou, né? Esse A é com H na frente, né? Então, voltei a falar com os colegas de jogatina e está convidado. O trio vai voltar renovado. Sasha Gray, Fabiane Thompson, cara, nem sei quem é essa mulher, e Marcia Imperator. Aí sim, hein? Aí sim. E sobre DLCs, ele fala que os DLCs de Battlefield 3 geram um desequilíbrio danado. Cara, Battlefield 3 pra mim é você sair do avião, atirar de canhão e voltar pro avião. Acho foda esse jogo. Mano, nem tem graça. Você vê, eu assisto mais vídeo no YouTube do Battlefield 3 do que eu jogo, porque eu nunca joguei. E só que os vídeos são na internet de gameplay, é muito bacana. É. Tô ficando. Então não quero mais jogar, né? Não vai ser. Pra quê? Pra quê, né? Jogar? Pra quê, né? Porra. Mano, que Que isso aqui é o nick do cara? É o nick dele, é isso aí. Viga na vulva? Viga na vulva. Viga na vulva! Que nick da hora. Mandei o primeiro e-mail antes de escutar a participação do Arara nos... Ah, sacana. Olha só, um puta paulista mala vai ler seu e-mail, hein, cara? Porra! Cara, que coisa, hein? O destino. Vamos lá, mandei o primeiro e-mail antes de escutar a participação do Arara nos podcasts 76 e 77. E agora pensei em desfazer a injustiça de dizer que o cara é um puta paulista mala, meu. Mas não farei. Aliás, estou aguardando um denada do Arara. Vou explicar, cara, esse cara é folgado, hein? Caraca. Bastou um único e-mail meu criticando o cara pra surgir fanboy defendendo. Olha a teoria dos haters versus fanboys se concretizando diante dos nossos olhos. A existência de um criou o outro, como se fosse um equilíbrio natural. Logo, concluo que minha crítica trouxe fãs ao Arara. Portanto, de nada, Arara. Já, e tem mais, Arara. Se excluirmos os podcasts 76 e 77, todos os outros em que você participou, o tema era chato pra caralho. Será coincidência? Acho que estão querendo te foder aí, hein? Hehe. Brincadeira à parte, continue com um bom trabalho. Vocês mandam muito bem. E aproveitando, vocês bem que poderiam fazer um podcast sobre o que estamos lendo. Afinal, o nome de vocês não é Eu Gosto de Jogos e Diversão. Abraços e viga na vulva. Então, é mal saber ele que a pessoa que mais lê aqui de todos os que participam do podcast é o Arara, né? Cara, então, cara com um blog pra resenhar livro, né? Então, inclusive é o Poleiro, muito bom, e acesse. Esse cara é muito justo, cara. Ele O Arara é firmeza pra caramba, foi meu companheiro lá na Campus Party, ficamos 4 horas esperando o Arthur lá. Se não fosse ele, eu teria ido embora antes, pode ter certeza. A gente ficou lá se divertindo no campeonato de StarCraft 2, lá mesmo não entendendo porra nenhuma do que tava acontecendo. Foi bem divertido e o cara é uma ótima companhia. Acho que você tem que, se você não gosta do cara, tem que explicar melhor aí o motivo. O Arara, Arara é brother, cara. Arara é mano, porra. Sou fanboy do Arara. Um abraço aí pro Viga na Vulva. Abraço, Viga na Vulva. Porra, cara, seu nick é demais. É, mano. Uma viga aí no seu sovaco também. Cara, maneiro. Aqui o Phelps, o nosso amigo nadador, o brother lá do namorado da Debs. Mais um cast de excelente nível. Vocês falaram bastante e aprofundaram legal no assunto. Sobre os jogos de Dragon Ball, acho que é exatamente o contrário do que vocês falaram. Nós falamos que os jogos de Dragon... Eu e Ninja Inimigo falamos que os jogos de Dragon Ball são todos iguais. Por serem baseados na franquia de sucesso, os jogos não precisam ser parecidos um com o outro. Há pelo menos uns 3 tipos bem distintos de jogos de luta do Dragon Ball. O clássico de borrada, estilo Super Nintendo, que foi evoluindo para aquelas merdas do PlayStation. E pro decente, Budokai no PlayStation 2. O estilo Legends, que é meio simulador de Dragon Ball, com visão por cima do ombro. Ih, rapaz, pulei uma linha aqui. O estilo Legends, que é meio diferente de tudo que eu já vi, mas na época era legal, vejam no YouTube. E por fim, o estilo Budokai Tenkaichi, que é meio que um simulador de Dragon Ball, com a visão por cima do ombro e jogabilidade muito mais complexa. A mesma coisa pra Naruto, tem os de PlayStation 2, no estilo Smash Bros, e os Narutos de nova geração, que lembram mais o Power Stone, mas no estilo 1 contra 1. O que a gente falou mais de Dragon Ball, acho que foi no sentido dos personagens serem mais ou menos os mesmos sempre, né? E não ter muita mudança em relação a isso, até porque... realmente uma hora esgota os personagens. Cara, mas não tem variação mesmo. Não, eu joguei todos esses jogos que ele falou aí e eu lembro deles e não senti variação nenhuma. Só, primeiro que você joga Dragon Ball pra dar Kamehameha, né? Você tem objetivo, entendeu? Você não fala, não, vou jogar pra ficar bom pra caramba pra dar um pau nos caras do fliperama. Não existe no fliperama. Então não tem motivo. Não, é legal pra quem. A gente gosta também da série, né? Não tem nada contra. É bacana, é bacana. Eu não acho os jogos ruins. Eu levantei a mão pro Goku fazer a Genkidama, porra. Eu tô tomando. Mas realmente não. Tem essas diferenças aí que ele apontou, a visão, etc. Uhum. Assim, agora, nessa linha do Budokai, até chegar nesse Tenkaichi, que é a visão em cima do ombro, os jogos eram todos iguais, cara. É. Então mudava. Ah, um tem o Broly Super Saiyajin 8 e outro tem o Broly cabeça raspada, sacou? Era meio essa diferença, assim, agora. E eu não vejo mal nenhum em todos serem iguais. É. Os de todos os jogos são. Esses mais recentes eu não joguei, mas os antigos todos que eu joguei eu gostava bastante. O jogo era divertido. Street Fighter são todos iguais e eu jogo todos, mamilos. O Naruto eu só joguei um ou outro, eu realmente não tenho como dar opinião, não. Foi mais preconceito mesmo. Agora, ó, vou bater em você, Phelps. Discordo com o Ilapso que Final Fantasy Tactics é o melhor jogo do mundo. Você está errado. É sim. Quem falar que não é mentira. Na verdade, longe disso, ele me decepcionou bastante. Você é bobo. Gosto é gosto. É isso mesmo, gosto é gosto. Fica aí um forte abraço pra toda a equipe do Baixo Frente Soco. Abraço pra você também, você é brother. Cara, esses caras, eles estão criticando, mas eles não estão argumentando, cara. É, cara, por que você não acha? Por que você não acha? Eu não preciso argumentar que é o melhor jogo do mundo, porque é, porra. Então não precisa de argumento pra ser o melhor. É o melhor mesmo. Agora você fala que não é, você tem que argumentar, porra. É lógico, vai criticar. Ó, você chegou e falou. Falei, é o melhor jogo do mundo. Agora, se você não concorda, você quer criticar, tem que argumentar, né? Tem que argumentar, não tem essa não. Porra, o bonequinho do Hans aqui na minha estante discorda de você. Porra, e da Agres também. E o bonequinho do Chrono Trigger também. Pode ler o próximo aí. Tô puto. Esse é grande, hein? Merecia ser nerfado, mas tudo bem. Não, mas você é muito bom em meio do Chris. Chrisor. Ah, eu sei, esse cara é do Twitter, não é não? É brother. Achei o tema abordado sobre a evolução dos jogos e a diversão muito interessante, mas o discurso de vocês estava muito mamiludo. Mamilos! Opa! O que foi dito durante o episódio foram somente argumentos saudosistas, vangloriando os velhos games. Não estou dizendo que eles não têm seu mérito. Muito pelo contrário, pois sem eles nem teríamos os novos jogos. Mas falo que são épocas distintas com recursos distintos. Vai me dizer que ninguém se empolgou jogando Batman Arkham City, ou quebrou a cabeça tentando jogar Catherine, ou se perdeu no mundo de Skyrim, o que acho que vocês estão sendo levados pela onda hater, pois Skyrim é um jogo bom, apesar de não ser essa Coca-Cola todas que o povo fala. Cara, isso concordo com o cara, viu? Vocês criticam Skyrim demais. Não, ele é exagerado. Eu concordo com vocês que na internet é exagerado, mas o jogo realmente é muito bom, cara. Não, o muito jogo parece bom, mas a nossa opinião é a mesma dele. A gente não falou mal do jogo, já o jogo é uma merda. A gente falou isso aí, as pessoas. Acho que é o jeito da gente falar no podcast. Provavelmente. Mas é a opinião, a minha opinião sobre o Skyrim é a mesma dele. Eu não joguei também. Eu vi o Ludobardo jogando lá na casa, a gente fez até um vídeo. E o Ludobardo jogando lá é um jogo maneiro, assim, legal. Ele dando tiro flechado lá no joelho do. Só no joelho também. No joelho do gigante, no mamute, é maneiro o jogo. Tem coisa infinita pra se fazer. A verdadeira caixa de areia, mas porra, o nego pintou o jogo como se fosse o primeiro também, como se o Oblivion antes dele também já não fosse nessa linhagem, né? Dadas as limitações da época, mas. Esse é outro jogo que também, assim, eu não tenho como jogar. Então eu fico só vendo gameplay na internet. Então, todas as minhas opiniões sobre esses jogos novos são basicamente por gameplay na internet. Então não liguem pro que eu tô falando. Pois é. Então, deixa eu continuar aqui, que tem muita coisa ainda. Acho que ficou faltando um pouco mais de ser debatido os bons jogos da atualidade. Jogos mais recentes que são dignos de destaque. Como, por exemplo, Neverdead, que achou uma evolução dos jogos de shooters, não se prendendo à precisão. Nossa, calma aí. Não se prendendo à precisão dos FPS, mas proporcionando uma diversão muito grande, com um protagonista cativante. História bem trabalhada e uma trilha sonora muito foda. Trilha do Megadeth. O Crusher sabe ler, tá? O problema é que o rapaz se enganou aí na hora de ler e foi isso que aconteceu. Eu sei que jogo é esse que ele tá falando. Eu fiquei muito interessado de jogar. Parece mais a Konami, né? Eu lembro que na época que eles anunciaram, eu achei bem legal também. Eu não sabia que tinha saído. Na verdade, eu também não sabia que já tinha saído. Eu tô mais curioso, assim, porque o personagem, ele não morre, né? E o personagem principal que você joga, não importa o que aconteça, ele não morre, porque o nome do jogo é Neverdead. Neverdead. Então, o problema desse jogo. Fizeram. Eles anunciaram esse jogo na TGS, acho que 2010, tem muito tempo. E depois, assim, parece que nunca mais falaram nada. Enfim, é isso aí. Tem cara de ser maneiro. Vamos lá, vamos continuar. Falando do jogo ainda, e com um diferencial no sistema do jogo é o protagonista não ter barra de life, pois se trata de um imortal. Quando ele morre, entre aspas, simplesmente volta para o checkpoint e ele fala: ah, isso foi apenas um sonho. Cara, que idiota. Já retiro tudo que eu disse. Pois é, achei que fosse mais maneiro que isso. Eu também. faltou falar da evolução de Zelda. Falaremos sobre isso. Concordo com o inimigo que, de fato, hoje em dia todos os jogos estão tentando criar uma história mais bem feita. Mesmo que seja um jogo de corrida, e principalmente com o grande boom desses RPGs americanos, como Dragon Age e Kingdoms of Amalur, tá meio famoso isso aí também. Que é muito foda. É. Vamos lá. Isso vem mostrando que os jogadores estão querendo mais estar imersos nos jogos, pois esse cenário, essa história, faz com que haja um maior envolvimento do jogador e o jogo. É só falar que quando eu dou umas paradas assim é porque a frase não tá fazendo sentido. Não, mas olha só, o Crisor também, porra, o Neverdead saiu no 31 de janeiro, hoje é 16 de fevereiro, beleza, né? Nem é pirata, né? Eu nem tô terminando esse dado aí, eu tô jogando o jogo pra caralho. E o Kingdoms of Amalur saiu semana passada, saiu dia 7. Então, porra, tu quer que eu uso? Tu acha que eu sou o quê? Tu acha que eu ganho pra isso, porra? Tu não ganha pra isso não, caralho. Cara, porra. Lápis, você tem um podcast de jogo, cara. Sua obrigação é jogar tudo que tá saindo. Não é não. Vamos lá, peço mais uma vez ressaltar para vocês pararem um pouco sobre um pouco com esse saudosismo. É bom relembrar o passado, mas não pode fechar os olhos para muita coisa boa que está saindo hoje em dia também. Eu concordo com ele, viu? Vocês até tentaram fugir do saudosismo, mas não conseguiram, não. Desculpa. Foi uma tentativa em vão. Desculpa. O ninja inimigo ainda tentava falar pra vocês pararem com o saudosismo, mas não deu certo. Não, não deu certo. É porque antigamente era tudo melhor. E o ninja inimigo é muito viadinho. Thiago, de Brasília, 21 anos e já tá comendo mulher. Oh yeah. Pô, mandou bem, garoto. Pá. Também, 21 anos. E aí, esses funkeiros malditos? Por que isso? Tô entendendo. Como grande parte dos ouvintes, que são os viciados em ópio, eu também comecei a jogar na era do Super Nintendo e afins. Mas acredito que os jogos... Acho que ele tá sacaneando, que o pessoal aqui é carioca, ou não? Deve ser. Folgado, eu parava de ler. É, o cara de Brasília, que é aquele sotaque lá de porra nenhuma com lugar nenhum, não tem, que é... Não tem nada. Jogos de diversão evoluíram bastante de lá pra cá. Óbvio que antes os recursos eram menores, e acredito que se você colocar os mimimis de lado, tal como... Ah, os jogos de antigamente são muito mais superiores que os de hoje em dia. Percebesse, logicamente, que os jogos evoluíram sim. Se tornaram coisa séria, de gente responsável. Além de que, gráficos mais bonitos e trabalhados aumentam sim a qualidade do jogo, sem dúvida. Enfim, meu principal objetivo com este e-mail é pedir que vocês tentem comentar um pouco mais sobre jogos mais atuais e lançamentos. Porra, é o mesmo e-mail. Ou que pelo menos voltem com um quadro de notícias. Tantos jogos fodas que foram lançados esse mês de janeiro e o podcast favorito de jogos não fez nenhum comentário. Por exemplo, Never Dead Kingdoms of Amalu. Caralho. Que pariu, mesmo cara, porra. O cara mandou e-mail duas vezes, que filho da puta. RPG genérico, mas muito bom. Ainda hoje só existem comentários sobre Mass Effect 2 e Uncharted. E quem sabe ele aí no ar. É meu, o jogo da semana passada, o cara quer que eu... Porra, caraca. Então, me dá um jogo de presente aí, então, ó. Minha conta no... E Lapso Pivoto. I-L-A-P-S-O-P-I-V-O-T-T-O. Porra, não vai rodar no meu laptop, não. Dá pro Mass Speed pro inimigo, deve ser melhor. Então, eu até concordo com uma coisa que o cara falou aqui, que é verdade. É, às vezes falta a gente falar um pouco de jogos mais novos. E o quadro de notícias era legal por causa disso. Eu não sei por que cortaram, eu até imagino por quê. Deve ser por causa de tempo, né? Porque se o podcast já tem 2 horas, imagina com o quadro de notícias, né? Já não ouve, né? Ainda não vai ouvir, mas teremos coisas novas em relação a isso. Beleza, vamos lá. Oh, que isso? O cara não tem nick de CS? Não tem. Você pode esquecer. Não vou nem falar o nome dele, vamos inventar alguma coisa. Inventa alguma coisa aí que você quiser. Ah, sei lá, mano. Bota... Laramazus. Cara, o maluco tem nome de vilão de 24 horas, filho. É o contrário. Laramazus. Laramazus. Vamos lá, vamos falar do Larama. Aí, galera do BFS, tudo bom? Tudo. Espero que desta vez não seja o senhor Arara que se... Caralho, mano, esse cara tá de brincadeira, né, mano? Esse cara tá maluco. Não foi o Arara. O Arara acho que nunca leu e-mail. Deve ser do Pombo. Cara, qual o problema desses caras com o Arara, mano? É, cara. Porra, o Arara é maneiro, cara. Coitado do cara, mano. Ele nem leu teu e-mail. Pô, deve ter sido do Pombo, cara. Tá pensando, caralho, tá faltando as aulas de ornitologia na faculdade aí. Espero que desta vez não seja o senhor Arara que seja o leitor do meu e-mail. Pois da última vez, 3 semanas atrás, ele leu um pedaço do meu e-mail. Até compreensível. E não falou o meu nome. Cara, a gente não falou de novo seu nome. Foi mal. Foi mal, cara. Não dá. E pior, não deu nenhuma sugestão. Cara, porra. Não deu pra passar. Não deu, mano. Eu até ia passar, mano, mas não deu. Sugestão com Jota, é isso aí. Foi foda, hein, mano. Caraca. Quanto você tem, brother? Cacete, mano. Véi, tá boa, véi. Mas tudo bem. Vou pular essa parte aqui. A gente já te deu um link de CS, beleza, cara? Não precisa mais escrever sugestão. Vai ser Jota. Sugestão o link dele, com foda. Pode escrever, pronto, sugestão com J. Vou até escrever aqui, ó. Esqueci que o nome do nick do cara agora é sugestão. Sugestão com J. Bem, vamos lá. Gostei muito do último episódio. E olhem só, no fim de semana do lançamento do podcast, eu havia me preparado para acabar a Batman Arkham City. Adivinha o que eu fiquei jogando? Altered Beast, Cabal e Karate Champ. Caramba, hein? Olha só, quando fui ver já eram 4 da manhã e tive que ir dormir. E foda-se o Batman. Gostaria de lançar uma pergunta. Opa, se vocês fossem convidados para comandar um programa de games na TV, sem que não haja restrições... Peraí, falando... isso faz mesmo sem que não haja restrições? Também... Em que não haja restrições, né? Tá, entendi, deu pra entender. É um loop infinito essa frase. Porra. Falando as putaria, palavrões e arrotos do Senhor da Eternidade, vocês aceitariam? E aí, Pedro? Não sei, se fosse na rede TV, logo depois do Pânico, tivesse as duas panequetas. Se me derem um tablet, eu aceito. Pra gravar junto com a Flávia Gazi? Ah, pode ser. Não, eu preferia que fosse com a Pietra, mas só se me derem um tablet. Vocês aceitariam bem? O Pivoto, não, acho que não, mas... Não, eu aceito, se me derem um tablet. Eu aceito, porra. Televisão. Quem não quer ir na televisão ficar famoso? Pá, ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro com minha mulher. Porque isso aqui não dá dinheiro não, viu? Não dá dinheiro não. Coitado. Não. Aliás, não inventem de de fazer podcast, cara. Vocês vão só perder com a sua vida. Só. Nem traduzir mangá na internet também não dá. É, também isso não dá certo, cara. A gente parou porque já tem. Vamos lá, seguindo a linha do BFS, eu vejo um baita programa. Bom, forte abraço a todos e sigo na divulgação do podcast, que pra mim é melhor de todos. Valeu, obrigado, cara. Até o cara. É, e sugestão, tão cara, tão sujeito maneiro, sujeito. Sugestão. Tão sujeito camarada, cara. Tão até brother. Cara, é da hora ler esses e-mails. Oh, muito bom, hein, cara. E aqui o último da semana. Quer ver que vai ser você que vai ler isso aí, cara. Tá grande. Mas eu vou fazer a leitura dele rápido. É o nosso amigo químico de séries, Goiânia. Goiânia não, Goiás, porra. Ô, esse cara tem nick de CS? Ô, rapaz, não teve, hein. Não sei se já deram. Elton Borges Mesquita, de séries, Goiânia. Séries é o nome da garota lá do Final Fantasy 6, ficou séries. Pronto, ó. Serelênio. Então, esse a gente só falou o nome porque ele não escreveu sugestão com um J. Até agora. É, ele começa aqui dando uma porrada, né? Vocês poderiam colocar quais as músicas usadas no episódio? A gente até podia, mas dá trabalho e aí nem se bota. Mas aliás, vocês estão vagabundo pra caralho, né, mano? Nem vocês colocam mais na porra do link. É porque nego não acessa. O que diferença faz? Se você acessa o link do post, mande um Twitter ou um Facebook. Bem, amigos do Baixo Frente Soco, a temática do último podcast foi muito interessante. Embora, pelo modo que o tema foi abordado, o episódio poderia ser chamado de A Evolução dos Gamers, já que muito se falou de como as mecânicas de hoje e de ontem ainda são apelativas para os jogadores de ontem e hoje. Ou não. Estou ouvindo o podcast 59 para tirar algumas dúvidas. Talvez a maioria das pessoas não tenha tido a chance de jogar a expansão Lost in Nightmare do Resident Evil 5. Você jogou, Crusher? Não. Não, né? Eu nem terminei o jogo normal, então... É, só viu os nossos amigos lá terminar, a Luana e o... Mas ela me ajudou muito a compreender o quanto pequenas mudanças podem fazer muita diferença. Nessa expansão, você joga numa mansão e enfrenta inimigos muito fortes, tendo o problema de ter munição bem limitada. Seria o molde clássico de Resident Evil se não fosse pelos gráficos em 3D e câmera no ombro. Mas se inspecionar a porta da mansão algumas vezes, você vai ligar o esquema clássico de câmeras travadas. Os mesmos comandos de Resident Evil 5, seu parceiro ou parceira do seu lado. Mas com a câmera travada, todo o modo de jogar volta àquele padrão antigo. Creio que isso ajuda a mostrar como Resident Evil mudou muito pouco o modo de operar os personagens. E boa parte das mudanças ficaram mesmo com a câmera, os inimigos e com o volume de munição disponível. Jogos de luta realmente são fósseis vivos, mas colocar Tekken e Street Fighter na mesma categoria é o mesmo que colocar Top Gear, Grid e Gran Turismo como sendo idênticos. Não são idênticos, mas são da mesma categoria, jogos de corrida. É, todo jogo de corrida. Super Street Fighter 2 Turbo foi o esqueleto do que temos hoje em dia, até hoje, em jogos de luta 2D, mas foi Virtua Fighter que definiu o gênero em 3D. Sim, sem dúvida, né? Mas são jogos de luta, né? Acho que foi essa a comparação que a gente tentou fazer. Por sermos jogadores com mais de uma década de experiência, mais de duas, né? Eu mesmo tive a chance de jogar River Raid e Pac-Man no Atari 2600 antes de Super Mario Bros. E Mega Man 2 no meu Turbo Game. Olha essa aqui. Opa! Nós vimos mudanças demais desde o modo como se joga, controles com quatro direções e um botão, até o Move, que ainda não experimentei, com movimento e vários botões. Não, Move não, Kinect, por favor. Move é uma merda. Nos adaptamos a gráficos... Ó, eu não sou sonista, tá vendo? Nos adaptamos a gráficos simples, com grandes pontos coloridos até resoluções acima de 1080p. Caralho, acima de 1080p? Tem, mas tem, cara. Nos computadores já tem. Tem jogo 4K já? É, 4K acho que não, mas... Ah, que... não, a resolução que ele fala é a resolução do computador, né? Sempre... Tá. Ah, entendi. É, mas aí é outra parada, né? Não é... Será que tem jogo já em 4K? Ah, não deve ter. Se tiver, não tem computador pra rodar também. Olha o que você tá falando. Ô, mamilo. Temos que pensar aquele cara que fez o computador de 30 mil, né? Da Campus Party. Posso comprar um carro ou posso montar um computador da Campus Party? O que eu vou fazer, né? Ah, não, vou construir um Iron Man que tem um computador dentro, que é mais divertido. É, mais maneiro. No caso é mesmo. Ainda mais em São Paulo tem rodízio, né? O homem de ferro dele não tem placa. Final zero. Pode rodar de segunda-feira. O quanto nós evoluímos. Quando vejo pessoas falando que Mass Effect 2 é muito melhor que o primeiro, eu não respondo, porque para o jogador atual, essa acaba sendo a única opção que boa parte deles conhecem, e a única que aprenderam a apreciar. Ação mais frenética e menos controle sobre o jogo em si, o qual o tal da Skinner's Box parece ter se tornado o grande motor evolutivo das empresas. Você joga horas pra ganhar um bônus bem pequeno, aí joga um pouco mais e ganha outro, por aí vai. Tente reimaginar a labuta que era pra conseguir a tal matéria Knights of the Round. Caralho. Sério? Pariu, cara, era muito chato isso, cara. Era chato pra caralho. Nos dias de hoje, você tinha um trabalho chato, porque você tinha recompensas sistemáticas, o jogo tinha que te prender por si só, não havia tanta preocupação com mecânicas designadas pra viciar todo o coitado que jogasse. Como o jogador de hoje responderia? Final Fantasy VII pode ter sido uma grande obra do passado, mas se o título chegasse hoje no mercado, ele talvez fosse massacrado pelos mesmos críticos que o adoram. É verdade. É. Verdade. Então, os jogos evoluíram, temos muito mais acesso, os jogos são muito mais baratos, mesmo os AAA, os AAA. Mas estamos em um momento onde o estilo tem dominado o mercado quase que por completo. E é um estilo que, se não é completamente novo, nunca teve tanta força e variedade como agora. Estou falando dos FPS. Variedade? Ele fala, né, dessa mescla de FPS com uma porrada de coisas. Mass Effect, por exemplo. O Never Dead, talvez. Eu não sei se é a primeira pessoa, né, falar isso. O mercado também tem exigido mais de grandes empresas. E a melhor resposta que elas obtiveram foram os DLCs, multiplayer online e os lançamentos multiplataforma. A Nintendo, refletindo o mercado japonês, tem tentado se esquivar desses métodos. Tem se dado muito bem, mas as outras plataformas se adaptaram rápido. E o Wii U pode ser a Nintendo tentando voltar a esse mercado. Então, se dado muito bem, foi meio foda também, né? O Wii, com certeza, né? Mas... Ah, sim, mas... Enfim. Os jogos evoluíram para buscar novos jogadores. Pode ser que nós esperávamos... Pode ser que nós esperássemos algo diferente. Seria o correto, eu acho. Mas não está tão ruim assim. Tá nada ruim. Se eu já consegui convencer uma jogadora de Facebook a terminar Raid, acho que ainda podemos esperar coisas boas. Será que foi namorada dele? Cara, se não foi namorada, ele fez um bom trabalho. Fez, né? Pode ser. Porque namorada... Mãe joga muito Facebook hoje em dia. Se quiserem experimentar um ótimo, talvez o melhor exemplo de beat'em up moderno, liguem o PlayStation 2 de vocês e coloquem The Warriors e Urban Reign. Não, eu não pirateio mais jogo, desculpa. Mas esse jogo do The Warriors é muito bom. É daquele filme, né? De 79. Ah, tá. É? É. The Warriors! Então deve ser foda pra caralho. Que filme zoado. O cara das que fica batendo as latinhas. É o cara que faz o carinha que depois do Comando pra Matar, que o Jäger joga pela perna do penhasco. Esse filme é foda, hein? O filme é foda. Bom, duvido que vocês vão se decepcionar. ele errou. Ai, cara. Ele cita aqui os... Oh, brincadeira, hein, cara. Jogos preferidos dele aqui, ele cita aqui o Vigilante 8 Second Offense, de Dreamcast. Rival Schools, Dreamcast. Porra, Chrono Cross, tá bom, vai. Shadow Hearts Covenant, PlayStation 2. E o Fallout 3 pra Xbox, PC e PlayStation. E PC, PlayStation também, né? Até mais, cara. Porra, excelente e-mail. E em tempo, eu vou recomendar a vocês que leiam lá na nossa, nos comentários do episódio 79. Tá lá no comentário. Um comentário do Letrar, que ele fez um comentário excelente, excepcional. Tá até no blog dele também. A gente colocou lá no Facebook. E, cara, é um excelente comentário que ele faz sobre essa coisa de evolução dos jogos e etc. E vale muito a pena. Vá lá e dê uma lida, tá? De todo o e-mail do cara aqui, a única coisa que realmente me lembrou de alguma coisa aqui é quando o cara falou de jogo de corrida e quando é que a gente vai fazer um podcast sobre jogos de corrida, né? Porque então, só eu devo jogar essa porra, né? Falaremos sobre isso em breve. Só eu e o Arara, então não vai ter nunca, porque só tem paulista chato. Não sei. Então, falaremos sobre isso. Vamos ver isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Recebemos e-mails pra caramba sobre esse assunto. Os e-mails todos foram muito bons. O pessoal aí falando que a gente foi muito saudosista ou que foi muito nostálgico, etc. E apontando coisas que realmente a gente não falou. E perspectivas muito diferentes das que a gente apontou. Então, pro pessoal que não gosta de leitura de e-mails, desculpa, essa foi grande, tá? Mas é porque realmente as opiniões foram muito boas e não tinha muito como ficar cortando o pessoal. A gente tem pouco ouvinte, mas a qualidade é alta, né, gente? Temos poucos milhares, mas os poucos milhares que nós temos produzem em qualidade excepcional, tá certo? Então, muito obrigado a vocês que mandaram, muito obrigado a vocês que pensaram em mandar e não mandaram, e muito obrigado a vocês que vão mandar. Eu gosto de jogos, @baixofrentesou.com. Fiquem aí agora com o podcast de Zelda, em que o LK6, o Killer Asus, quem mais participou? O Brooks, o Master Splinter e o Ninja Inimigo discutiram Zelda, e eu fiquei jogando no PSP e de vez em quando eu falava alguma coisa sobre a série. Faltou a gente mandar um abraço pro cara que me reconheceu lá. Rapaz, você aí que falou com o Crusher lá na Limited Edition. Excelente. Aquele arco do Legolas não vai sair de lá nunca, né? Nunca, jamais. Eu vou lá comprar. R$1.050 aí. Tem ele, não, mas tem um que nunca vai sair mesmo, que é um Yoda lá de R$8.000. Ah, é? É, um Yoda tamanho real mesmo. Vê se o Neo compra, me empresta um dinheiro. Não sei. acho que o Doomer me empresta um dinheiro, hein, pra comprar. O Doomer tá meio rico aí com esse time. Bom, é isso aí, pessoal. O episódio de Zelda tá vindo aí e espero que se divirtam. Foi um excelente episódio. Obrigado pelos e-mails. Continuem mandando. facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco. Crusher, um abraço. Até semana que vem, galera. Bom feriado, bom carnaval. Juízo, camisinha, pulem. Se divirtam. Quem for pra beber, beba. Só não seja atropelado. Não se jogue em cima do carro dos outros, no bloco. Isso é feio pra chato pra caralho, tá bom? Isso aí. É hora de começar a comer mulher, né? Tá na hora, né, galera? Carnaval, né? É pra isso, né? Se não for agora, fodeu, parceiro. Só no que vem. Até semana que vem, galera. Falou. amigos, é com muito orgulho que volto ao ano de 1993 para lembrar do nascimento do Nintendinho. Ops, ô, ô, fala de merda. Que 93, seu idiota, seu burro? Zé do ano de 87? Cara, é de 87. 86, cara. 86, cara. O que é bom, nasceu em 86. É verdade. Aí, pode crer. Caraca. Skyward Sword tem uma coisa comemorativa de 20. O CD que eu te dei, porra, no engenheiro. Eu falei 83 ou 93? 93. Eu quis dizer 83. Tá errado. Por que 83? Porque 83 foi lançado o Nintendinho. E na época que foi lançado... Olha, tentando inventar desculpa, cara. Seu erro, cara. Não. 83 foi quando a Nintendo lançou... Não. Foi isso que você falou. Foi o nascimento de uma grande franquia em 93. Não foi nada disso. Tá bom, tá bom. Quando a Nintendo lançou em 1983 o Nintendinho, também conhecido no Japão como Famicom, ele tinha o melhor hardware no mercado, ele tinha todas as paradas fodas pra entrar e avassalar. Só que, além do mercado estar muito machucado na época, ele tinha muitos jogos parecidos com aquele negócio do arcade, todos os jogos eram meio iguais, então você tava precisando de uma coisa diferente. Você tava precisando de uma pessoa pra chegar lá e falar, pau, o lance é assim, amigo, te dá uma aula de canto. Peraí. A gente já falou sobre essa era dos games em um outro podcast, não falou não? Exatamente. A gente já falou isso, e se você quer ouvir mais, escuta o episódio número 5 sobre Super Mario. Em 85, o Miyamoto trouxe pro Nintendinho dois jogos que iam fazer toda a diferença na vida do console. O primeiro foi a Killer Application que a gente já falou. Qual o nome, Lápis? Mario. Que Mario? E mais aquele isso... Que atrás do Mario. No episódio número 5. E o segundo foi feito para ser o destruidor de lares do Nintendinho. Brooks, por favor. Qual o nome desse jogo? Está Legend of Zelda. The Legend of Zelda. Mas aí 86. Sim, foi nessa época aí, 85, 86. Grammar Nazi. O primeiro Zelda foi lançado em 21 de fevereiro de 86. Não coincidentemente, a gente planejou, óbvio, vai ser na semana do lançamento do podcast. O podcast está sendo no dia 17 e o aniversário é no 21. O Miyamoto, ele viu que estava precisando de uma grande diferença. Você precisava de um jogo com um grande diferencial no mercado. E é aí que o Mario, em todo aquele podcast que a gente abordou essa diferença, e do outro lado, tivemos o Zelda. Por favor, Brooks, não. Por favor, Killer Asus, me conta. É, porque eu já falei contigo. É. Killer Asus, me conta. Zelda, o que ele tem de tão novo, o que ele tem de tão memorável? Primeiro, Zelda tem aquela estrutura das telas, que você vai andando pra cima, pros lados, ele vai mudando as telas, te mostrando um mundo enorme. Isso foi dado graças à quantidade de memória que você tinha no ROM do cartucho. Aliás, isso era incrível, né? Porque a gente estava acostumado a jogar jogos que eram com ou uma tela fixa que acompanhava o personagem, você vendo alguns mundos, ou uma tela parada em que você interagia atirando com uma navezinha, ou coisas bem mais simples, como o Donkey Kong, que você subia com o Mario naquela tela fixa e parada. É, o Super Mario, ele já teve aquela sequência de você poder andar nas telas e tal, só que não era o mundo mais ou menos de aventura, que nem você queria ter com o Zelda. Aquele primeiro jogo que foi portado para computador, o Adventure, ele trazia essa ideia toda da aventura, de exploração de cavernas. E o Shigeru Miyamoto, ele conseguiu trazer isso pro Zelda, toda essa questão de exploração, de você descobrir aquele mundo, de você tá sendo jogado ali no meio do nada e, tipo, pegar uma espada porque é uma coisa que vai te proteger na sua viagem. Essa frase... Não, né, eu falo que ele sempre sonhou quando era criança também. Não, mas pelo amor de Deus, essa frase veio ficar conhecida no mundo como "It's dangerous to go alone, take this." Aliás, esse foi o melhor chaveiro que eu já vi na minha vida. Eu vi esse chaveiro também, achei muito maneiro. Eu acabei de passar por esse pedaço aqui, eu tô jogando o Super Nintendo. Meu filho, é perigoso sozinho, pega minha espada. Ô, meu filho, não segue por aí não, pega na minha espada aqui. Pega na minha espada e balança. Não, e o escudo, pai? Não, o escudo você pega depois, vai embora. Tio, Link nunca teve pai, cara. Ah, é tio, desculpa, ele foi criado pelo tio Ben. Não, essa questão do Link ter que pegar uma espada no começo do jogo ou em algum ponto específico é recorrente, né? Acontece em vários jogos como marco inicial do Link estando pronto para ir em busca de aventura. É o momento que ele pega a espada. Isso aí você descobre que ele é tipo especialista, né, cara, em espada. Ele ganha mais 1+2. Tem até ataque especial da pirueta ninja satânica. Ele é elfo. Ah, eu sempre soube essa. Ele é elfo, cara. Ele não sabe nem enxergar no escuro. Ele precisa da tocha pra acender. Do foguinho pra acender tocha. Ele mó elfo fajuto. Ele só tem orelha de abano mesmo, cara. Não, mas peraí. Ele nunca acende uma tocha pra enxergar. Ele acende a tocha pra abrir a porta. É, pra fazer puzzle, né? Exatamente. Quando chegar, ele mateia. É. Que mateia. Que mateia da aranha ninja. No Mind Cap, ele tem um avô, não tem pai, e ele tem uma tocha que ele tem que usar pra andar na sala. Não, tem também no Super Nintendo Link to the Past, ele tem uma tocha, um lampião. Que você... Tem algum Zelda que ele tem a mãe, cara? Tem, o Ocarina of Time. É, o Ocarina of Time. Não, o Ocarina of Time não tem mãe, ele não. Ele tem, cara, uma mãe, não, só que a mãe história... dele morreu. Aquela história... Ah, então, fogo aparecendo. Tem mãe, cara. É, mas se bem Brooks, convenhamos. Não, assim, ele teve sempre, mãe, né, em algum momento, porra. Alguém pariu ele. Ou então a gente vai descobrir alguma coisa aqui sobre a reprodução da Vila Kokiri. Os malucos nascem de ovo. O povo Kokiri é um povo vivíparo que mora em Hyrule. Deco Nut, cara. Deco Nut. É. Sabe uma coisa que foi breakthrough pro lançamento do Zelda, que nenhum jogo tinha na época, e foi com o Zelda que começou essa ideia? A cor dourada. Nenhum cartucho era dourado naquela época. Não. Nada a ver com cartão de memória, besteira. Ninguém precisa disso. Era save game, cara. Foi o primeiro jogo, corrija-me se eu estiver errado, mas Zelda foi o primeiro jogo em que você tinha o save game. Você podia salvar pra continuar a sua aventura depois de onde você parou. É, né? O primeiro que teve save game hardware, né? Em você fazer o teu cartucho de memória lá pra poder salvar, porque antes era tudo com password, etc. Salvava. Os gigantes. Mas password Zelda... é save game, né? Ah, é um checkpointzinho, né? Agora save mesmo foi o Zelda, mas porque ele tinha um cartucho a mais lá. Foi com o Zelda, então, que começou toda essa saga de memória interna de cartucho acabar e seu save pro cacete, né? Exato. Não, você comprar a fita no camelô e descobrir que o cartucho estava ruim, aí você nunca podia pagar. Nunca podia apagar. Isso nos Estados Unidos, porque o Zelda no Japão, ele foi vendido como disquete. Em disco, né? É. No disco system. No Japão eles não sopravam a fita. Sopravam e tinham a esperança das saves não terem sido apagadas. Lá era pior, cara. Lá dava morfo. É. LK6, você chegou a jogar o Zelda do Nintendinho? Olha, cara, eu joguei mais pelo valor nostalgia mesmo, assim, sabe? Porque eu não vou mentir, falar que tive Nintendinho, que eu sou um pouco mais... Eu, na época eu tinha Master System, saca? Uh-huh. Então, assim, eu fui ter contato mesmo com o Zelda, com o Link to the Past, um pouquinho, e mais pelo Ocarina. Mas assim, eu joguei mais pra ver como é que era, pra ver que, sabe, assim, eu tentei muito jogar Star Tropics. Não, uma coisa curiosa, olha só, eu tinha um Phantom e eu tinha um primo mais velho que ele tinha uma porrada de fita também, meu pai era dono locadora também, e volta e meia ele chegava com uma fita assim, olha essa fita que maneira com esse jogo e tal. Foi assim que eu conheci o R-Type, eu acho, um outro jogo de nave muito fora na época, e quando ele trouxe uma vez pra mim o Zelda, eu comecei a jogar e infelizmente eu achei um saco quando eu tinha 8 anos, 7 anos, sei lá. Eu não entendia nada, não sabia pra onde ir, ficava perdido, não conseguia fazer os puzzles. E por incrível que pareça, Deus me perdoe por eu falar isso, estou de joelhos, por favor, me perdoe, mas... Ah, ajoelhou. Eu gostei, quando era criança, de Zelda 2, mais do que Zelda 1. Ah, mas você era criança. Eu acho que game tem um pouco disso, viu? Eu acho que isso é uma discussão totalmente diferente, mas é normal, cara, tem gente que gosta de War Gods, entendeu? Tem gente que gosta de... A gente falou no último episódio sobre War Gods. Então, é... Só se pensar, o próprio Zelda 1, se você jogar agora, não é teu saco, cara, porque você não tem como jogar hoje em dia, sem um fac, assim. Se você, cara, for jogar o Zelda 1, joga, por favor, aquela versão pra PC que não é legal, né, não é oficial, mas, pô, dá pra botar uns gráficos de Super Nintendo ali. Cara, não vou ver com os gráficos. Vocês já jogaram. É muito difícil sem você, porque você criança tem tempo e sabe pra ficar, porra, correndo o mundo inteiro pra achar a dungeon errada, porra. Só um off-topic, assim, rapidinho. Algum de vocês chegou a jogar Star Tropics? Não. Pra não entender. Star Tropics é um jogo muito similar ao Zelda original. Eu recomendo muito, cara. Tem pra virtual console, no Wii, deve ter nesses emuladores a milhão, mas o Star Tropics, ele era meio que uma cópia até, assim. Era um bagulho que deu certo, só qualquer... Lembrando dessa coisa de dificuldade, de sem fac e tal. O Star Tropics, o manual do jogo, ele tinha um puzzle que pra resolver o puzzle, o número que era a resposta, você tinha que pegar o manual do jogo e molhar uma das folhas do manual. Caraca! Juro pra vocês, pra aparecer a resposta. E, tipo, o negócio falava assim, era uma pista, tipo, alguma coisa idiota, assim, tipo, o NPC chegava pra você e falava, você tem que procurar uma página em branco e deixá-la na água por 2 minutos, saca? Alguma coisa assim, sem sentido. E no manual vinha tal página em branco. Só que assim, cara, pô, quem alugou fita sabe que a fita nunca vinha com o manual, né, cara? E se viesse, imagina, o manual já ia vir todo cagado. Não, não. E sem contar que pra chegar nessa parte já era muito punk. Então o que que aconteceu? Quando os caras lançaram o bagulho do Virtual Console, eles lançaram o barato, tipo, o manualzinho do jogo numa, sei lá, tá ligado? Um PDF que tinha um botãozinho pra você molhar ele. E apareceu um número, nada a ver com nada. Se você não tivesse jogado o jogo ou tivesse lido a respeito, você não ia saber isso. E era engraçado que antigamente os caras metiam essas coisas de louco, assim, pra te fuder mesmo, pra você não fechar o jogo. O Zelda original tem um pouco disso também, no sentido de você andar mó cara pra achar dungeon e não é essa, tá ligado? Tipo, azar é seu. O Ultima tem isso também. O Ultima 4 fazia você ler o livro inteiro que acompanhava o jogo pra poder se inteirar da história, senão você não conseguia sair do início. Era uma época diferente, né? Porque você, antigamente no Zelda, você não tinha um NPC falando pra onde você tinha que ir, o que você tinha que fazer e dando dicas. Era tipo, meu irmão, é o mundo nu e cru. Boa sorte! E isso que o LK6 falou de molhar a página me lembrou também do Phantom Hourglass, né? Que se você for jogar no emulador, você se ferrou, que você não vai ter como fechar o DS e copiar verdade. O mapa. Uhum. Mesh Splinter ficou preso nessa parte. Eu fiquei preso nessa parte. Única coisa que eu fiquei preso no jogo. Ó, só pra fazer um paralelo com outro jogo que também é muito famoso, mas assim, seria uma comparação cretina, é o Metal Gear Solid, né, cara? Você achar a frequência da Meryl, que vinha na capinha do CD. Na capa. CD pirata de Play que todo mundo comprava, o nego catava um JPEG qualquer, escrevia em Comic Sans Metal Gear e vendia, né, cara? Pirateiro roots, assim. Não era bonitinho até. Olha, mas assim, nesse, por exemplo, nesse bagulho da Meryl, você ainda podia ir por tentativa e erro, né? Se não me engano, era 200 frequências, se você tivesse saco, você ficava chamando lá. Agora, era engraçado que o bagulho era tipo quebrando a quarta parede de uma maneira que, assim, mesmo que você tivesse o manual, mas você fosse uma criança de 8, 10 anos, que tipo, aquele negócio, né? O pai compra o jogo e pega aí, filho, joga essa porra, você nunca ia passar daquilo. Monty Python o negócio. Uhum. Por aí. Fora que esse negócio aí de não ter mapa, né? Os caras ainda tentaram encher o saco dele. Não, cara, os caras vão ficar confusos, os jogadores, porque são burros. Sorte dele é que ele insistiu nessa merda de não botar mapa mesmo, foda-se. Né? O que é engraçado, veio no futuro pra série Zelda e hoje em dia eu acho mapa uma coisa essencial. É, quando você vai num dungeon dos jogos mais novos do Zelda e você não tem o mapa, você fica meio perdido, você fica tentando resolver. E quando você pega o mapa, cara, é tipo um alívio. É tipo, caralho, agora sim, meu irmão. É tipo pegar a bicicleta no Pokémon. A porra, agora começou o jogo, filha da puta. É quando você pega o HM pega Flash. O Fly, pega o Fly, né? Pega o Fly. É foda. Mas eu acho que assim, a necessidade do mapa também veio principalmente da mudança na perspectiva, né? Porque até chegar o Ocarina of Time, aquele bagulho, você entrou na sala, você tá vendo a sala por cima, uhum, não tem como você errar, né? Não tem como, você já tem todos os elementos que a sala te proporciona, estão ali pra você, né? Aquele negócio, ó, toma aí e te vira. Agora, quando entra já literalmente a terceira dimensão, né, cara? É que a porra fica muito mais séria. Quem já passou 3 horas, 4 horas no Water Temple, sabe o que eu tô falando, né, cara? Aquele bagulho super simples, que é aquela... Aquele andar do meio. Não, é aquela... O Water Temple, qual que era a sacada? Você faz ele em meia hora, tranquilo, ele é curto. Só que assim, você tem que sacar o seguinte, que você, quando você sobe a água até o topo, tem uma plataforma que é como se fosse feita de cortiça, como se fosse uma rolha. Então ela sobe também, e embaixo tem uma outra passagem, né? Eu tinha um grande problema em achar, porque eram 3 níveis de água que você podia subir, onde você tocava a ocarina pra ela subir o nível da água. A do meio, eu não sabia que existia. Eu fiquei por muito tempo descendo todo o nível da água e subindo todo o nível da água. E eu não consegui de jeito nenhum entender como eu não conseguia entrar numa porta X, Y, Z. Então, é isso mesmo. É justamente essa parte. Que se falta... Você olha o mapinha lá, você já tá quase até perto do boss e o caralho... E tinha que ser onde? Tinha que ser na porra do templo da água, né? Se fosse o templo... Fase da água, né? Fase da água, sempre água. Dando dor de cabeça pra galera. O Ocarina of Time... Tem uns speedruns aí de só do templo da água que os caras fazem, porra, 10 minutos. Ah, mas depois você sabe, porra, aí é isso. Não, é porque o cara é japonês mesmo. Não, o Ocarina of Time, eu vou dizer que... Vou ter que confessar, né? Foi a primeira vez que realmente peguei um daquelas revistinhas da banca de jornal. Zelda detonada. Era uma revista só de Zelda. Devia ter umas 200 páginas dizendo onde estavam todas as Golden Cutulas, todos os pedaços de coração, todas as sidequests, a porra toda. Se tinha 200 páginas, devia ser aquela Game Power. Gamer's Book. Não é aquela que tinha um Final Fantasy VII, tudo? É Gamer's Book, é do Final Fantasy VII. Não, Gamer's Book tinha vários números. É que a do Final Fantasy VII foi a mais famosa, né? Então, era da Game Power. Teve do GoldenEye, o caralho. Era da escala, aquela aquela porra. Não, eu tive que comprar aquela porra, cara. Eu era uma criança muito paciente pra poder ficar 40 minutos resolvendo um puzzle. Isso, né? Deixa alguém resolve pra mim e eu passo essa merda, né? Cara, exatamente. Eu lembrei quando saiu o Zelda, Ocarina of Time, eu falei, não quero jogar essa porra, é 3D. Não, tá de sacanagem. Vou ficar com o meu Zelda de Haters Nintendo gonna hate. Aí, de repente, tinha um aniversário lá no meu prédio, uns amigos meus foram, que era da filha da mulher que morava lá. Aí chegou um amigo meu, cara, adivinha o que eu tenho no bolso? Opa, ok, vai. Tira assim. Vai dar merda isso aí. Cartucho do Zelda. Eu falei, irado, moleque, vamos lá pra casa jogar. Aí subiu eu, ele e mais três amigos nossos estavam lá. Cara, tipo, mudei totalmente na hora. Mataram a Zelda. Peraí. Tu não gostava de Zelda. Aí tu foi pra tua casa com três amigos teus e aí tu mudou de opinião. Aí passou a ser a melhor coisa do mundo. O que vocês fizeram, cara, com essa fita aí? Não, maluco, eu gostava de Zelda. Só que eu gostava de Zelda. Super Nintendo. Vocês sopraram a fita? Tiveram o trabalho de soprar alguma coisa lá, não? Soprou a fita, acendeu e aprou, né? Mas tinha um camarada que ele tem uma história bem parecida, só que é com o Metroid Prime, cara. O quê? Tipo, porque eu não vou jogar essa merda em primeira pessoa, como se pode, porque a Samus sempre foi um bagulho em side-scrolling, isso vai ser uma merda, que não sei o quê, não sei o quê. Cara, deu 15 dias, ele tava lá, tu ia falar com ele, pô, tô jogando... Dá licença, Prime, tô jogando Metroid. Tô querendo pegar todos os mísseis e todos os energy de caralho. Metroid Prime é muito bom. Cara, a reação dele foi igual a daquele Awesome Reach, tá ligado? Igual. Ready doesn't even describe. Foi justamente isso, cara. Faltou ele amassar a fita e cheirar depois, o MD, né? Infelizmente, existem pessoas que não jogaram a série, não entendem nada e não são tão familiares com a série Zelda. Então... Foda-se, cara. É opção minha. Eu tô jogando agora. Por que você tá jogando na minha cara, pô? Tô jogando aqui, ó. Tô, acabei de sair do castelo. O velho me explicou lá que eu tenho que pegar a espada, que senão o Aganin vai comer todo mundo em Hyrule. Ele é uma filha da puta. Ele tá jogando aqui, no Super Nintendo, o Link. Porra, que é o melhor de todos, porra. E Mamilos. Lopes, fala aí. Já começou? Já comecei. Mas eu desliguei o 3D. Aliás, só pra saber, meus inimigos já acabou o Skyward Sword? Tô no último dungeon. Muito maneiro, cara. Um orgulho de você. 3 anos de jogo, tá acabando. Porra, eu já acabei o Hero Mode há meses. Cara, mas. Que pariu. Cara, é foda. Vida não é chato. É o WoW, né? Fala, é o WoW. Vida bandida, meu irmão. Vida bandida. Zelda não é uma série tão comum por suas características de Mario, por exemplo, em que você tem diversos jogos de plataforma, até onde ele ficou 3D e mudou alguma coisa. Zelda é uma série muito peculiar. Ela tem os seus elementos em comum em diversos jogos, mas... Um instantinho, galera. Se eu cair no buraco, eu vou morrer? Sim. Você perde o coração. Vai ficar a tela preta, você vai cair do céu e vai perder o coração. Não perdi coração nenhum. Valeu. Obrigadão, vai. Continua aí. Então, Mestre Splinter, quais são os elementos da série Zelda que você acha que são em comum? Gnomo! Isso tá falando no storyline ou na jogabilidade? Em tudo. O que você achar que vale a pena ser... Aí, peraí. Porra, mó metáfora aqui, brother. Eu caí num laguinho que tinha uma fadinha, ela falou, fica aqui que eu vou te curar. E, tipo, se curou, tá ligado? Mó puteiro subterrâneo em Hyrule. Aqui, você sabe botar fada na garrafa, né, cara? Pô, não tem garrafa ainda. Tem garrafa ainda. Acabou de começar o jogo. Acabei de começar, cara. Ah, foi mal. Porra, um spoiler aí, cara. O que eu acho muito incomum, que o jogo Zelda, de modo geral, é um dos poucos jogos onde você consegue ter uma combinação perfeita de ação, aventura e RPG. E muita gente questiona, RPG? Não tem nível, então não é RPG. Mas ao mesmo tempo que não tem um nível, propriamente dito, como um nível numérico, você tem um progresso de poder do seu personagem em relação ao cenário. Você... Ah, mais ou menos. Eu acho que vai ser o maior mamilo aí. Isso não é determinante pra você falar que é RPG ou não. Vamos lá. Esse negócio a gente gente falar que falando que o negócio é RPG, é um negócio muito mamiludo em videogame. Vamos chegar nesse ponto já já. Vamos chegar nesse tópico. É um mamilo do tamanho da Pamela Anderson. Esse, eu acho que vale ser discutido isso, mas falaremos sobre isso. Antes de entrar no tópico do RPG, o que você acha que tem em comum entre os jogos? Que te leva a lembrar da série como uma série muito foda e caracteriza ela como... Hora do Enrolation Mestre Splinter. Porra, tem sempre o lance da princesa, o lance da... Tem altas paradas de viagem no tempo. Altas paradas de viagem no doutor, tempo? Doutor, doutor! Eu voltei do futuro, doutor! E LK6, o que você acha? Não, calma, é porra. Tem força. Calma aí, viagem no tempo não tem quase nenhum, na verdade. Só tem um. Dois, vai. Na embalagem de Toblerone tem uma Triforce, hein, cara. E a princesa... Rio Sul, não tem princesa, mas geralmente, e é uma coisa que eu até... Assim, todo Zelda começa com nada, né? Você não tem nada. Sem arma, né? Muitas vezes você não tem a espada, você não tem o escudo. E como é que os caras fazem com que isso não seja uma coisa tão imbecil? Tipo Metroid, tá ligado? Que é sempre a Samus e, porra, ela não tem nada. Cadê o míssil? O que ela fez com a bomba? Por que ela não vira uma bola? É porque, embora todas as histórias se passem no mesmo universo, são épocas diferentes, entendeu? São pessoas diferentes. Salvo agora, mais recentemente, tem o Majora's Mask, que é a continuação do Ocarina of Time, e tem o Spirit Tracks e o Phantom Hourglass, que como continuação do Wind Waker. Mas assim, você sempre começa zerado, né? Você, que nem eu disse, tem o gnomo, né? O Link, ou como as pessoas gostam de falar, o Zelda, né? Isso é uma discussão extremamente hater, né? O pessoal fica bravo, tem gente que bate na mãe por causa disso. Na maioria das vezes, o vilão, do mesmo jeito que o Link não é sempre o mesmo, tem o Ganondorf, que pode ser ou não a mesma pessoa, isso a gente pode discutir mais tarde, né? Mas o bro, é tipo pensar, né, porra, o nome do personagem principal é o João e o vilão é o Batista. Porra, não pode acontecer em 15 gerações seguidas ter um João e um Batista? Não, o negócio é você ter uma série chamada A Lenda de Zelda e você nem sempre ter a Zelda. Pô, brother, cara, mas assim, a princesa é a Zelda, sacou? Essa Zelda do tal jogo é a Zelda 14ª, a Virgem. Antes era a Zelda 13ª, a Bondosa. Tem várias Zelda e Link deve ser um nome comum, porra, Link. João. Não, mas é uma coisa... Isso explica legal no Skyward Sword, então é quando a gente tiver nessa parte e a gente for avisar que a gente for dar o spoiler, a gente explica um pouquinho melhor essa relação. Mas é importante deixar claro que todo Zelda, salvo essas exceções de que os jogos são diretamente continuação, você não joga com o mesmo Link. São heróis diferentes. É como se fosse... O destino nomeia o herói como Link, entendeu? Não, mas você pode chegar e também fazer que nem o... Fazer com os papas, né? Porra, João Paulo II, qual é o nome do João Paulo II? Carol Wojtyla. Carol Wojtyla. Então, você tem... Renomeia. Papa Bento 16. Porra, o nome do cara não é Bento. Mas o Link vai. É a mesma coisa. Link 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só não tem o número do lado. Tem por aí mesmo. Até porque, até indo um pouco mais fundo nesse sentido, alguns jogos o cara não se veste feito um gnomo verde o tempo todo, tá ligado? Ele é um cara que tem uma roupa normal e de repente falam pra ele: pô, cara, se você vai nessa aventura grandiosa que vai passar por mundos e montanhas e água, por que você se não se veste como o herói da lenda antiga? Se vestia feito um gnomo verde. E o cara se veste feito um gnomo, saca? E, pô, mó legal, né? Eu acho isso interessante. É uma homenagem, saca? No começo realmente não dava nem porquê. Você simplesmente acordava vestindo uma túnica verde com um gorro zoado e você... É assim que eu me visto, beleza. Literalmente aí, acordava, né? Aí você acordava e começava o jogo, foda-se. E aos poucos, foi dando uma explicação por que você vai vestindo essa roupa. E a partir do Ocarina of Time, cada jogo, eles explicam por que você tá vestindo aquela roupa. Por exemplo, no Ocarina of Time, aquela é a roupa de todos os Kokiris que vivem naquela floresta. No Skyward Sword, aquela é a roupa de todos os cavaleiros que chegam ao ranking de... E a cor especial do ano. É a roupa daquele ano. É a moda do ano. Roupas de verde, é. Vocês já viram aquele filme Os Três Mosqueteiros, esse último agora, aquela merda? Tem uma trollagem dessa assim de, não, azul é a cor da moda em Londres agora. Aí chega lá, o rei da França tá usando verde, assim, não, verde é do ano passado, seu merda, sabe de nada. Aqui no Wind Waker, não. Ele usa a roupa porque é a roupa do herói, a roupa da lenda. Então, é uma situação pessoal. Então, uma coisa que é interessante do Zelda é que, assim, como muitos jogos, quando ele nasceu, ninguém se preocupava com storyline, porra nenhuma. Os caras faziam qualquer coisa e, com certeza, era mais fácil desenhar um gnomo verde do que um cara vestindo uma cota de malha, pá, enfim. E conforme o jogo foi evoluindo, os tempos foram mudando e começaram a dar importância para essas coisas, eles souberam adaptar essas tradições tradições, por assim dizer, da história, num storyline de uma maneira que não ficou uma coisa forçada ou absurda, entendeu? Assim, eles souberam criar uma explicação que não fugisse àquele universo, de forma que você não ache uma coisa tão forçada, mesmo sendo um cenário de fantasia, né? Você tem espadas, você tem magia, criaturas fantásticas, enfim, é uma coisa que fica, pô, assim, sabe, você ouve e você fala, ah, tudo bem, eu acredito nisso, eu aceito e continuo. Um elemento que eu acho muito presente e que caracteriza a série do Zelda são os dungeons. São todos os dungeons que você tem que separar. Não é só um dungeon gigante o jogo. São vários dungeons e cada dungeon você pega um item. E esse item você vai resolver puzzles nesse dungeon. Não, não é só isso, engenheiro. Não. Você pega um item pra chegar na dungeon. Tem sempre dois itens por dungeon. Um item pra você chegar na dungeon e dentro da dungeon você ganha mais um item. É. Sempre. Na maioria das vezes, No Ocarina of Time, por exemplo, não é religiosamente um item lá fora, um item lá dentro. Mas você tem essa brincadeira com os itens. E esses itens, eles implementam jogabilidades novas. Então, a cada dungeon, você tem que aprender a jogar com uma jogabilidade diferente pra resolver os puzzles daquele dungeon. E talvez isso é que torne o Zelda um RPG pra algumas pessoas. Porque você tá evoluindo a sua jogabilidade conforme você pegando itens e itens e itens novos. Mas aí eles dizem assim, porra, então Mega Man RPG, foda-se, vai se fuder. Pô, cara, eu juro que você terminou falando com alguma coisa que eu ia retrucar, assim. Exatamente. E, então, assim, pra mim, RPG vem do... Assim, pode me chamar de Caxias, mas RPG é role-playing game. Sim, o que eu disse, às vezes, e algumas pessoas contestam, é que eu acho que o RPG, antigamente, principalmente na época de 8, 16 bits, era usado pra enfatizar um jogo que tinha uma história muito profunda. Uma história em que você interpretava o papel de um personagem realmente, como um paladino em Final Fantasy IV. Caralho, morri, brother. Puta, que nem o Pip, Volta, primeira dança. Caralho, brother. A porrinha pitando aqui, eu cagando, ouvindo vocês, eu não tô ouvindo a merda pitando. Quebra os potes, taca o pote em geral. Ah, aí, eu saio passando nessa porra, mó escrotiça, morra, mano. Tá, tirando o coração de árvore, maluco. Aliás, isso é outra característica da série Zelda, né? De quase qualquer RPG, você entra na casa das pessoas, transforma a vida delas numa zona e sai catando dinheiro. E elas não estão nem aí. Você entra lá. Acho que é por isso que Zelda é um RPG, cara. É por isso mesmo. Foi mal. Tem uma exceção. Se a gente entrar nessa de falar que, pô, tipo, ah, mas você escolher se você vai pegar a Bomb Bag antes de ir pro Templo da Floresta é um RPG, daqui a pouco a gente vai falar que Mega Man é um RPG porque você pode escolher entre ir no Fireman ou no Iceman primeiro, tá ligado? Uhum. Pô, aqui, mas no Skyward Sword, quando você tenta abrir o armário da casa de alguém, ele fala, né? Não é legal você ficar abrindo a casa dos outros. Ah, mas hoje em dia é porque já virou piada esse negócio. Né? Sendo na Zelda, spoiler. Um fac aí. Se abrir no quarto da Zelda, você ganha um coração. Olha só. Naquela época, o RPG era um termo designado para um jogo que tinha uma história, uma ênfase muito grande na história. E Zelda, principalmente naquela época do Nintendinho e depois com a evolução pro Super Nintendo, ele sempre teve uma ênfase maior na história diferente dos outros jogos. Acho bem razoável esse seu argumento aí, essa coisa da história aí. Assim, o primeiro RPG de videogame foi o Dungeon Master, aquele lá de Atari, né, que saiu um pouco depois do Zelda. Esse lá tinha aqueles inventários, assim, tipo Diablo, que a gente conhece hoje em dia, né, de você botar a túnica, aí tem o slot pra não sei o que, o slot pra não sei o que lá. Beleza, o Dungeon Master tinha isso tudo. Tinha essa preocupação com história, também tem, né? Que é a coisa mais típica de RPG. Mas esse é provavelmente o primeiro RPG mesmo, assim, entendeu? Com todos esses elementos que a gente conhece de RPG. O Dragon Quest, que também saiu pouco depois do Zelda, assim, acho que foi uns 2 ou 3 meses depois, foi em 86 também, ele também tinha muito dessa coisa do RPG como a gente se acostumou a ver ao longo dos anos 90 e do começo dos 2000, assim, com o PlayStation e o Saturn, etc. Aqueles combates em turno e etc. Eu acho que o que o Zelda pega mais de RPG, além dessa parte de contar história e de ter inventáriozinho assim com item, é mais o fato de que as pessoas começaram a tomar aquilo como RPG do que propriamente ele ter lá as coisas, o cara tem um power up, mas porra, beleza, o Mega Man também tem, entendeu? Aí entra essa discussão que a gente acabou de ter agora, o que o Mega Man não é RPG e o Zelda é, só porque o Zelda é medieval e o Mega Man é futurista, porra, pode ser Shadowrun e é D&D, foda-se. Entendeu? Tem uma questão também que o Zelda, o Link se move pelo cenário e vai progredir progredindo é através de quests que envolvem dentro de uma narrativa mais complexa, entendeu? É, e essa questão da exploração também, acho que isso aí ajuda as pessoas a terem uma percepção de RPG. Isso agora, naquela época, né? Mas naquela época, depois, sim. Depois, lembrando o último episódio de Nosso Eu Gosto de Jogos, a evolução dos jogos trouxe um ponto em que hoje em dia é errado você caracterizar Zelda como um RPG. É errado você caracterizar a maioria dos jogos que são caracterizados como RPG de RPG. O Zelda tem um elemento que eu sempre achei bem de RPG também, é inimigos aparecerem do nada. O Mega Man também tem isso, cara. O cara respawna do nada, sacou? Porra, o Mega Man é RPG, meu irmão. Foda-se. Eu nunca joguei Mega Man, não. Skyward Sword, por exemplo, eles não aparecem do nada. Eles têm o spawn point deles ali. Eles vão aparecer ali. Se você sair da sala e voltar, eles vão estar ali. Super Mario também. Super Mario, se você entrar no cano e subir, o inimigo vai estar ali de novo, o Goomba. Eu fico muito puto quando eu tiro a graminha do chão e aparece um cavaleiro lá. O camper, filho. O cara tinha camper em Zelda, né, cara? Filho da puta, né, cara? Guarda de Hiru, ele não leva nada. Só fazer um paralelo. Eu acho o Goomba o melhor inimigo de toda a história dos videogames. Você acha, cara? Ele é muito maneiro, né, cara? Cara, ele é muito maneiro. Ele é um cara muito esforçado. Ele é um jogador do time do Luxemburgo, né? Ele dá sempre, sempre. Ele é tipo o Joseph Klimber, né, cara? Cara, pô, eu tenho braço. Foda-se. Não, eu acho sensacional. O que eu acho sensacional é que na maioria dos Marios mais recentes, ele tá, tipo, tá ligado, brisando, andando, do nada ele te olha. Ele dá um pulo pra frente pra, tipo, pegar energia e falar, agora vai, meu irmão, agora vai. Irmão. Ele desce a cabeça, baixa, olha por baixo e vai a milhão, cara. Vai a milhão em cima de ti e tromba e foda-se e vai trombar contigo. A razão da existência dele é trombar em você. É uma pena que no Paper Mario ele é caidão, mas tudo bom. Não, o Paper Mario, não sei se vocês chegaram a jogar o primeiro, tem um personagem chamado Goombario, né, que é um Goomba que tem o nome em homenagem ao Mario. Aí depois tem Gombete, tem tudo. E ele pula. Tem aquele rei Goomba também, pô, no Paper Mario. Paper Mario tem 15 mil Goombas diferentes. Cara, Paper Mario, na boa, é um RPG. É um RPG. É muito bom. Sim, muito sim. Bom. Eu acho que é extremamente underrated, pra falar a verdade. Eu concordo que é muito bom. Eu prefiro Super Mario RPG da Square. Não, mas aí você tá comparando, né? Mas Super Mario, Paper Mario pra Wii é muito legal. Vale a pena jogar. O Wii é o que vira? É o que... Isso. Quando vira. Cara, eu acho o primeiro melhor. O primeiro também é bem legal. O primeiro é bem RPG também. Eu tenho o do GameCube, meio mais ou menos. O de Game Boy Advance, o Mario Luigi Superstar Saga, é de boa, um dos jogos mais engraçados que eu já joguei. É. E ao contrário do Resident Evil 4, é um jogo engraçado com a intenção de ser engraçado. Não é um jogo engraçado sem querer. Com o bebê Mario, o bebê Luigi, né? Baby! Big Belegada. Não, mas os bebês são só no DS, não são? O bebê são no DS. Ah, é verdade. São no Time só. Esse negócio do Zelda aí, que vocês estão comentando aí sobre os elementos, etc. É importante também você notar as influências que se tinha na época em termos de contar história toda a parte multimídia, etc. Até desde dos mangás que tinham na época, lá nos anos 80, que era uma época muito frutífera pra esses mangás de ação aí que até hoje fazem sucesso e que muitos deles tiveram grande impacto nessa época. Até os filmes também, porque era uma época de muita coisa de filme de herói, filme de ação de certa forma, mas eram filmes que iam acompanhando heróis, de fato. Tipo, porra... American Zelda Ninja. Zelda de 86. American Ninja. Ó, American Ninja, verdade. O Zelda de 86, então, pô, tinha 3 anos que tinham acabado a trilogia de Guerra nas Estrelas, e tinha pouco tempo, tinha 4 anos também do Blade Runner, e Indiana Jones, e esses filmes assim que iam acompanhando... Mad Max, que foi a inspiração aí do Hokuto no Ken e o caralho, né? Então, sim. Naquela época tava em alta. Então, todas essas coisas assim que tinham essa trajetória de fazer jornada de herói mesmo, entendeu? Então, isso influenciou pra caramba, porque é o que se tem no caso do Zelda. É diferente do Mario, né? Que tem até lá uma jornadinha lá dele, mas não, né, não é a mesma coisa, não é o mesmo foco. Não tem toda aquela preocupação de ser assim. A recusa Zelda tem. Chamado e tal. É engraçado que você vê muito mais dos Zeldas mais recentes, né? Além da Nintendo, ela usa o Mario. O Mario, ele é uma figura do game na Nintendo. Ele é uma figuraça. Mas a Nintendo, quando quer usar a figura do herói... O herói é o Link. É o Zelda. Você ia falar o Zelda. Eu acho o Mario... Só pra fazer um paralelo. Eu acho o Mario não é uma figura da Nintendo. Eu acho que o Mario é mais uma instituição do game em si, cara. Sim. Mas a Nintendo, ela costuma usar o Mario de várias formas. Mas quando ela quer usar uma imagem de um herói... Quando ela quer usar a imagem de um herói, ela usa o Link. E ela consegue. Ela bota o Link ali, levantando a espada. E você fala, caralho, que foda! É porque, assim... O Link, ele... Assim... O Mario, de certa forma, ele é muito exposto. Tá ligado? E não que isso seja ruim. Mas, assim... O Mario é tipo o Renato Aragão, tá ligado? Ele já fez Fantasma, subiu no dedo do Cristo, dançou BR3 com o Tony Tornado, tá ligado? Tudo que você pode imaginar, o Mario já fez. É o cara que é depletivo, né, cara? Quando o time tá em crise, Chris é o que vai pra coletivo. Ele, né? Já postou corrida com o Sonic, tá ligado? E dá pra ganhar, o que não vai não entra na minha cabeça. Isso e, mas assim, o Link e a Samus, por exemplo, e o próprio Kirby, por terem muito menos jogos, eles parecem que têm a imagem mais preservada, e até por isso você não vê nessa... Talvez um pouco mais de personalidade, né? Nessa multitude de facetas, assim, né? Não, não é nem uma história. Caralho, de personalidade. Caralho, acabou o programa. Multitude de facetas. Multitata de façuta. É. No final das contas, eu acho que tem um pouco disso. Assim, eu acho que o Zelda, a série Zelda é tão legal, assim como a série Metroid, eu acho uma série excelente também, exceto até pelo Other M mais recente, mas assim, porque são poucos jogos e os caras têm aquele padrão de qualidade ali, entendeu? Assim, como são poucos os jogos... Isso levando em consideração que Zelda 2 nunca existiu, e eu concordo. Não, Zelda 2 mesmo que tenha existido. A licença que eles fizeram pra Philips lá, pra aquele CGI lá também, pô. Nossa. Não, mas aquilo lá ninguém... Pô, ninguém sabe que existe, nosso ouvinte, graças a Deus, não conhece. É tipo Rock 5. Tá ligado? Mesmo que você fale que existe e tal, assim, ainda é um puta do track record, assim. Uh-huh. São vários jogos legais, são vários jogos que são clássicos, assim. Aí eu acho que, com todo respeito, se o cara for fã de Xbox, fã de PlayStation, falar, por exemplo, que o Ocarina of Time não é clássico, que o Link to the Past não é clássico, eu acho que isso já é hater. Uhum. Até porque representa no videogame. Eu tava discutindo isso com o Ninja Inimigo antes. O Ocarina of Time não só esquece o fator, assim, o wow do jogo, mas o jogo implementou duas coisas que eu acho que, assim, hoje em dia são quase, tipo, obrigatórias em jogos 3D. Que o primeiro é o chamado, na época era o Z-Targeting, né? Que é você o eixo Z. Botar como alvo um cara, fazer tipo um eixo e você circular ele, pá, enfim, que é uma coisa que hoje em dia todo jogo tem, né, cara? Porque no começo do jogo 3D você não tinha uma orientação certa pra você orientar mesmo o seu ataque. O Doom, por exemplo. Até a câmera. O Doom é um bom exemplo de não ter isso. É, mas o Doom ele já tinha... Mas o Doom ainda é primeira pessoa. É, o Doom é primeira pessoa. O negócio da aventura, que você tá jogando em terceira pessoa em 3D, você tinha aquele analógico que você tava aprendendo a usar na época do Nintendo 64, em que você tinha que direcionar pra onde ele ia dar a espadada. O que acontecia quando você não usava a mira? Você ficava a esmo, dando espadada no nada, em volta do cara. O maior exemplo disso, alguém já jogou o Jax Enter the Gecko lá? Aquele jogo é horrível. Eu joguei, A câmera daquele jogo é a coisa que dá mais rage ever. Você imagina o seguinte... O jogo fazia maior sucesso. Não, você imagina o seguinte, sério. Você tá indo pular de uma plataforma pra outra, então você tá segurando pra frente no analógico e pula. No meio do pulo, a câmera dá uma guinada de 180 e no meio do pulo o cara começa a ir, resolve voltar, fica no meio termo, cai e você morre. Caraca. Cara, aquele jogo fala, Brooks, aquele jogo lá. Brooks falaram. Lagartixa? Isso. Mas antes, cara, a primeira vez que meu pai me trouxe um jogo, mandando de viagem de trabalho, falei, cara, a criança mais feliz do mundo. Era o pior jogo que eu joguei, a primeira vez que eu vejo alguém que tem jogado também, cara. Mas eu joguei no PlayStation, paguei R$10 no camelô, né? Eu odeio meu pai. Mas assim, mas voltando, era esse, né, o Z-Target, e outra coisa que muita gente esquece, né, cara, que é o esquema do Action Button. Você não tem um botão pra abrir porta, um pra subir escada, um pra empurrar os bagulhos, você tem o mesmo botão, que dependendo da situação onde o seu personagem se encontra, ele vai fazer uma ação diferente. Sim. Seja rolar, pular, enfim, N coisas, tá ligado? Que é uma coisa... Não, o que eu acho interessante, você não usava o botão de ação pra pular. E Zelda foi a primeira série em que te introduziu o conceito de jogo 3D e não te deu um botão de pulo. Tem pulo, E as pessoas... No Minor Step você pula, com um item especial. Você pula. No Zelda 2 também pula. Eu senti muita diferença, cara, foi um absurdo. Quando eu peguei o Ocarina of Time, falei, cara, vou pular. Eu tenho aquela mania de brasileiro, né? De pegar um jogo com pulo e sair gazelando que nem um... Ah, um sair pulando, né? Exato. Vai mais rápido, porra, óbvio. Mas explica... Mais rápido, qual... mais cavalhota, mais rápido. Mas explica, qual era o jogo que a gente tinha na época, em 3D, que era referência antes do Zelda? O Mario 64. Mario, no Mario, você corria e pulava, e dava super pulos bolados. Quando veio o Zelda, caiu na tua mão, qual a primeira coisa que você tenta fazer? Pular. Pulo. E você não pula. Ainda mais porque o engine dos dois é a mesma. Tipo, quando eles estavam fazendo o Mario, eles começaram a fazer o Zelda, o Ocarina of Time. E aí eles pegaram, vamos pegar até onde eles já fizeram aqui, vamos reaproveitar. Então você já esperava que, por ter toda aquela exibição, aquele padrão de câmera ali, você fala, pô, é o Mario, eu vou pular. Não, espera. A engine não é a mesma, não, pô. É. Porque o Ocarina of Time, ele ia ser feito pro 64DD, né? Pro disquete. Mas eles começaram a usar o engine do Mario. Você vê que tem um pouco de similaridade. jogabilidade entre o Mario 64 porque e o Zelda. Porque você vê até a diferença gráfica, não. A diferença gráfica é grande, cara. Você vê. É, porque... que atrás não, olha só, que é uma evolução. Essa coisa da engine acontece. Eles começaram a usar a engine do Mario, mas em tempo de produção eles foram fazendo várias modificações na engine, de modo que o produto final é quase uma engine adaptada. Tanto que a engine do Zelda é o nome da do Mario, que o nome qual é, traço alguma coisa, tipo barra alguma coisa, entendeu? Tipo dá um sufixo a mais lá pra denunciar que é uma modificação pesada lá em cima dela. Mas é a mesma assim, o core o núcleo do engine é o mesmo. Sem contar que o Ocarina of Time e o Majora's Mask são os jogos mais bonitos de Nintendo 64. O Majora's Mask ainda mais, porque ele ainda usava aquele super cartucho bolado de expansão. Esse cartucho também é outra coisa. Esse cartucho foram fazendo depois, porque o Majora eles começaram a fazer logo depois de lançar o Ocarina. Uhum. Então o cartucho não foi um negócio... Ah, bota o cartucho aí agora e lança pra ficar mais bonito, sacou? 4 anos depois. E vem cá, já que não tinha pulo, quero ver quem adivinha como é que eu andava no jogo. Rolando não. É. Você andava assim. Mas foi engraçado, cara, porque eu peguei quando eu joguei o Ocarina agora no 3DS, eu não tive esse cacoete de tentar pular. Não sei se eu já sabia que não pulava, então... Ah, porque você tem mais de... Mas é que você tava acostumado com N jogos, né? Possível. Você já tinha jogado Metal Gear. Eu não tinha jogado Metal Gear ainda. Tipo isso. Eu peguei o 3DS, olhei, pô, bonito. Desliguei o 3D e comecei a jogar, mas não tentei pular. Outro jogo, que eu acho que a gente até comentou isso, que era na época dos 32 bits, né? Que era o jogo também qual que pula e não pulava, era o Resident Evil 1, né? Isso. Qual que pula? A gente é muito putinha de pulo, né, cara? A gente anda pulando igual as gazetas. Então, justamente. Mas no lugar do videogame, ó, porra, não pula. Pula o primórdio do videogame, né? O primórdio de jogabilidade de videogame é pular. Os primeiros... vertical, né? É o vertical. É, o primeiro jogo que você jogou, você pegou, andou pro lado e pulou. Tipo, Pitfall, sabe? O Pac-Man você não pulava, mas você... Cara, eu acho que é instintivo do ser humano, cara. Porque eu lembro quando o primeiro videogame que a minha irmã jogou, o primeiro videogame mesmo que ela pegou na mão, assim, foi o 3D. Foi o 3DS, não, foi o DS. Quando eu comprei o DS, quando eu tinha 20 anos, só ela tinha 6. Aí ela, sei lá, deve ter dado... O primeiro jogo que ela jogou foi o Mario mesmo. Aí ela pegou assim, começou... Aí eu falei, Isabel, esse botão pula. Aí ela, ah, tá. Aí pulou em cima da cabeça do Goomba. Eu falei, caralho, minha irmã é uma fucking genius! É só instintivo. Pobre Goomba, né? Vê que o Goomba, ele é oprimido como parte de um ritual de aprendizado de uma criança. A característica dos itens no jogo, na série do Zelda, eu acho muito legal, porque eles trazem uma jogabilidade nova a cada vez que você pega um item novo. E são itens memoráveis. Por exemplo, Brooks. Qual o seu item preferido que você lembra na série de jogos Zelda que você pegou e falou, caralho, agora é irado porque eu jogo assim, assim, assado? Bom, volta e meia tem algum item que tipo, tem só naquele jogo. Eu já vou spoiler e falar do teu amor de paixão, a Beyblade. que é maneiro, muito especial. Mas os itens padrão, engraçado, que eu sempre gostei muito do bumerangue. O bumerangue... Pô, tô usando agora aqui, brother. O bumerangue é muito legal, cara. E o bumerangue... Qual é o jogo que é esse agora? O bumerangue gruda 5 vezes? É o do... Twilight Princess. Você marca 5 pontos na tela e ele voa nos 5 pontos. E qual jogo Red Dead Redemption? É tipo Red Dead Redemption. Tem um jogo que tem o Gale bumerangue, que tem vento junto também. É esse, é o mesmo. É mesmo? Pô, então é muito foda, tá certo. O que acontece? O legal do bumerangue é que ainda é instintivo, né? Qual é a ideia do bumerangue quando você vê num filme, num desenho? Óbvio, não na vida real, porque bumerangue na vida real não serve pra nada. Mas... com cachorro. O bumerangue num desenho, num filme, alguma coisa, você joga, a parada pega alguma coisa e traz na sua mão. E isso é que é irado no Zelda. Você, além de usar aquilo como arma, você usa aquilo pra alcançar itens e interruptores que estão longe. E a parada é na volta pra você. Óbvio, né, cara? Por que não, né? É o bumerangue do Batman. Você faz uma você taca o negócio, aí o negócio bate alguma coisa, perde o momento inteiro que ele tinha e ainda volta pra você. Volta fazendo a mesma trajetória às vezes. É, quando ele bate na parada, ele gera energia. Você inverte o momento dele inteiro e volta na sua mão. Não, é uma física, você imagina, né, que sensacional. Você, uma dungeon inteira pra pegar, mata um sub-boss pra pegar um bumerangue, você taca num bagulho, ele bate na parede e cai lá do outro lado. Não tem mais bumerangue. É. Agora, eu também gostava do bumerangue porque eu sempre não gostava de gastar itens, sabe? Sim. Eu evitava muito usar flecha. Comecei a usar flecha mais agora nos últimos jogos. E, pô, tem gostado muito, cara. O saque flecha do Skyward Sword é muito legal. E é justamente o que eu tava falando com o LK6. Uma das coisas que me incomodou muito em Skyward Sword é o primeiro item que você pegar ser um estilingue e o último ser um arco e flecha. Então, tipo, quando você pega o arco e flecha, você fala, é isso aí, foda-se o estilingue. Pra que você vai usar o estilingue? Cara, mas eu acho razoável, né, cara? Você vai substituindo uma coisa pela outra. Mas não substitui o item. Por exemplo, no Ocarina of Time, você é criança, você faz total sentido. Sim, sim, é. Quando você cresce, você usa um. Você pega o arco e flecha e você não vai usar. Mas isso que você tá falando é tipo você reclamar que no Doom você pega uma escopeta de dois canos e ela substitui. Nunca mais usei pistola, brother. Porra. Tipo, não, mas é diferente, porque os itens do Zelda, eles não têm os mesmos propósitos, mesmo estilingue e o arco e flecha. Não, mas isso até esse jogo. Nesse jogo, você sabe que o estilingue ele tem um range porco, porque a pedra começa a cair, ela não mata o inimigo, ela estuna os caras. Então assim, O estilingue no Skyward Sword dá um upgrade maneiro, ele tipo, sai uns 5 estilingues. Ele vira uma escopeta, pedrinha, né? Virado. Ele literalmente vira um scatter shot. Pô, virado, passa. Característica muito importante de Zelda é o fato de ele se jogar dentro do baú, tirar uma coisa de lá e mostrar pra todo mundo: olha o que eu achei no baú! Extremamente importante. Não, mas acho que ele não faz isso todo, Zelda. Não, a gente faz realmente. Porra, faz todo. Ele tá com uma esquerda. Olha o que eu achei, porra! Mas agora fica aquela pergunta. Quem é que já fez isso de verdade? Porra, todo mundo já fez isso. Não, não, não é, cara. Eu me enfio lá dentro e levanto. Essa semana. Inclusive. Passando de ano. Minha mãe passando baú de roupa antigo dela. Tipo, cara, quando que eu vejo um baú na minha vida? Nunca. E tu tirou o sutiã de lá. Que vou abrir primeiro. Eu tenho o uniforme dela do colégio. Sutiã da mamãe. Ah, fiquei olhando aquela de bunda. Eu falei, pô, mãe, não vai dar, não vai entender. Desculpa, você não vai entender, mãe, mas é muito maneiro na minha cabeça. É negada já passando de ano, já fiz isso. Passei de ano, peguei o boletim. Só faltou o bagulho rodar voando. Assim, eu acho maior ironia quando você pega alguma coisa no Zelda que não é tão foda assim, mas o Link faz uma cara tipo, que foda. Tipo, um pote vazio. Peguei um pote vazio! Não, pior não é isso, brother. Pior foi eu passei agora na lojinha e falei, ah, eu quero comprar essa parada aqui. O cara falou, pô, não posso te vender isso não, porque você não tem um pote vazio. Falei, caralho, meu irmão, que porra de capitalismo é esse, brother? Tu não tem um pote vazio pra me dar, filha da puta? Quando eu tava comendo requeijão, cara. Tava comendo requeijão. Tá, aí eu terminei o requeijão, lavei o copo e sobrou um copo. Eu olhei, copo vazio! Copo da mamãe. Pô, essa parada de bússola e mapa, brother, porra, escoteiro tem essa parada, né, cara? Pô, cara, é mó, eu fui escoteiro, cara. Aí o Eric Assis foi escoteiro, cara, ele era o chefe dos lobinhos lá em Santos, cara, ele sabe tudo, assim. Ele sabe dar nós. Me dá uma bússola e um mapa, eu faço miséria, cara, eu faço, porra, eu olha faço essas dinheiro, estrelas, mano. Faço dinheiro. Eric Assis tinha o achievement de bússola? Tinha vários achievements, cara, foi um acho legal escoteiro. Que o Link com uma bússola, ele não é só saber onde é o norte, sul, leste, oeste, é um GPS. Devia ser um GPS, não é uma bússola. O LK6 é assim, brother. Dá uma bússola na mão dele. Eu ele sei falou, até onde estão os baús. Já foi o chefe. LK6, tu já foi lobinho? Cara, não, eu não fui lobinho. Eu entrei meio tarde no movimento escoteiro. Eu já entrei. Na verdade, assim, ó. Eu tinha idade pra ficar, tipo, 2 meses como lobinho. Os malucos falavam, ah, pra que tu vai ficar 2 meses como lobinho? Já entra como escoteiro logo pra no profissional, né, cara? A burocracia do caralho. O legal, o mapa, como a gente tava falando, ele é uma ferramenta que passou a dar uma facilidade, porque os jogos foram ficando mais desafiadores, pra você resolver os puzzles nos dungeons, né? Mas é legal que nos outros jogos do Zelda, principalmente com o Ocarina of Time, até antes do Skyward Sword, quando você tinha só o mapa, você ainda não tinha muita coisa. Você tinha que pegar a bússola pra achar as coisas do mapa. Sabe uma outra coisa que era frustrante? Era quando você achava só a bússola. Pegava a bússola. É, tipo, caralho, perdi alguma coisa, fudeu, tem que voltar tudo agora. Não, tirando isso, né? Pegava a antes, deu merda. Tipo isso, é. Você... Agora, o Phantom Hourglass tinha uma parada maneira. Acho que é o Phantom Hourglass. Acho que não tinha bússola, mas... O Skyward Sword não tem bússola. Você pega o mapa, o mapa não, já vem com... Alguém já rabiscou o mapa todo pra você ali. É, mas se liga. No Phantom Hourglass, você não tem bússola, mas em todos os andares, todas as dungeons, tem aquela pedra, tá ligado? A pedra que tem um olho, você bate, sim, ela fala. Aí a pedra falava... antiga Gossip Stone, né? Isso. É, Gossip Stone. A pedra falava, nesse andar tem X tesouros ainda. Ah. E aí você sempre pegava legal, tipo. É mais difícil ainda do que é. É mais difícil, mas é muito maneiro, porque, tipo, dá pra se anotar. Porque como é DS, você pode escrever no mapa à vontade. Ah, é. Eu, tipo, fazia uma anotação no cantinho do mapa, que eu gravava lá, tipo, ah, ainda tem dois treasures. Aí depois eu pegava um, apagava e deixava um. E, tipo, acabar o dano, tipo, ah, sei que eu peguei tudo. E eu tinha que pegar tudo sempre. Então, isso é mais um exemplo de como na série Zelda, os times, né, o time de desenvolvedores sabe usar todas as ferramentas do bagulho à disposição, né, cara? Assim, eles inventam, por falta de ter o que fazer, eles inventam uma ferramenta. Tipo, no Ocarina of Time, por exemplo, você tinha aquele bomb shoot, tá ligado? Que era uma bomba em profundidade, porque o bagulho era 3D e você tinha que ter uma bomba nova. E tinha o hookshot de uma maneira também que você saía grudando nos bagulhos e tal. É sempre um item que tem em todos os Zeldas. Só que o bomb shoot, eu acho legal o que você falou, LKC, que é uma sacada no Ocarina of Time, porque é quando você começou a ter a profundidade, começou a ter o 3D, né? O bagulho já ficou mais complicado. Então, né, você podia ter um item que ele, além de seguir em linha reta sozinho, ele subia na parede e depois grudava no teto. Você errava sempre. Dependendo do teu ângulo, Caralho, sempre. O ângulo que você tava em relação à parede comprometia o bagulho todo. Quem lembra daquele bomb shoot bowling? É, isso tá muito difícil, cara. Isso das duas, uma, ou tu faz de primeira suave ou tu caga sangue, cara. Caga sangue. Cara, rola aquele Mother of God quando você associa o bomb shoot com o Pikachu. Nossa, é verdade. O Pikachu no Zelda é a máscara. O Pikachu que tem no. É o que você fica dois, então? O Karina e o Majora. Não, fala de Pikachu não, que eu já fiquei bolado, que eu reparei que a tatuagem que minha mãe tem no braço é um rabo de um Pikachu, brother. Tô muito bolado com isso ainda. Isso! Porra, bizarro. Esse negócio de usar todos os recursos disponíveis, essa semana minha namorada começou a jogar o Phantom Hourglass e tava lá jogando numa boa. E ela, pô, não consigo passar desse bicho aqui, né? Não passa essa parte. O que tem que fazer? Era uma parte que tem duas tochas. Muito legal. O moleque quase morri nisso. Prendendo, bloqueando uma porta, né? Aí ele. O que você tem que fazer é você tem que soprar o videogame, o microfone, que aí você sopra o fogo da vela da porta e a porta abre. Ela tava olhando assim, cara, o que eu faço? Aí eu soprei. Ela falou, cara, eu nunca ia pensar em soprar o videogame. Meu tempo de videogame não era sopráveis. Só... microfone e não, videogame? Mentira. No meu tempo, videogames eram sopráveis, porque eles não eram soprados. E cartucho também. Sim, não, cara, o Phantom, não sei se eu falo isso depois, mais tarde, mas o Phantom Hourglass, depois deve falar sobre isso melhor, mas ele foi novo em muita coisa. Você para de soprar, tensa, quando você tem uma hora que você tem que também é soprar a sujeira do mapa, você tem que fechar o DS pra funcionar o carimbo. Mas tem um bichinho que tem orelha grande, que pra você derrotar ele, você tem que dar um grito no DS, pode ele ficar fragilizado e você bater. É o tipo de jogo que você não pode jogar no ônibus, sabe? Não joga no metrô. Chegar no meio do nada, ah! Caralho, o homem do rá. Mas presta atenção, a Nintendo, ela usa a série Zelda, a franquia dos jogos dela, e tenta adaptar com a evolução dos videogames dela. O Zelda, assim como o Mario e outras séries características, eles acompanham a evolução dos jogos deles. Eles nunca lançaram um Zelda com toda uma nova, todo um novo conceito de jogabilidade no videogame deles e desperdiçaram. Você vê o Nintendo 64. Quando era o Super Nintendo, você tinha o Link to the Past, você não tinha nenhuma grande inovação fora os gráficos, então você teve um Zelda com gráficos super melhorados e a mesma jogabilidade, aquelas mesmas coisas. Quando vem o Nintendo 64, ele traz um vasto mundo 3D em que você usa o analógico e ele implementa a mira Z e todo um conceito novo de jogabilidade pra você jogar naquele mundo 3D, que veio junto com o Nintendo 64, aquele controle revolucionário e tal. Quando vem o Nintendo DS, você tem novos conceitos ali também. Você usa estilos, você usa o microfone, você fecha o videogame e abre. Quando vem o Nintendo Wii, você tem o conceito do movimento da mão, o movimento da espada, o corte horizontal, o corte vertical, o diagonal, como você tem que fazer. Você fincando a espada, você tem que fincar o controle. São detalhes que o Shigeru Miyamoto e a equipe de desenvolvimento do Zelda não deixam passar em branco em toda essa evolução do hardware dele. Só pra fazer um paralelo, você tá falando dessas evoluções e tal, quem jogou o primeiro chefe do Skyward Sword, eu acho uma das coisas mais espetaculares ever, cara. Você joga sorrindo? O primeiro chefe do bagulho é assim, é tipo, quando você vê o barato e você caralho, realmente. É, né? Porque você joga sorrindo falando, cara, essa jogabilidade tá funcionando mesmo, saca? É assim que eu tô absurdo. Jogando. É absurdo. Pra quem não sabe, eu vou dar um pequeno spoiler, assim, saca? Você chega no final da primeira dungeon e você encontra um cara que ele é tipo um NPC extremamente importante. Um vilão, tá ligado? Um dos vilões pica-grossa. Ah, sim. E ele chega pra você e, tipo, tá ligado? Ah, sai daqui. O que é legal é que nesse Skyward Sword, só pra falar mais um pouco, ele é o primeiro Zelda que o Link é realmente um cara meio porra louca. Ele sai puxando a espada e vai pra cima mesmo. Então tá na frente de um cara que pode ser o último chefe do bagulho, um cara pica-grossa mesmo, que chega e fala, ah, tu é só um moleque vestido de gnomo verde, né? Seu gnomo verde! Cabelo rosa. Aí, e o Link puxa a espada e tipo, o que que é, meu irmão? Tu tá querendo me tirar? Vamos te sair na mão aqui agora. E se o Link falasse, ele falava, ah, teu viadinho. É, tipo, ele chama o primeiro jogo que o Link vira protagonista de mangá da Shonen Jump, né? Tipo assim, tipo assim mesmo. E o que que rola? O cara chega pra você e fala, ah, tudo bem, eu não vou nem lutar, eu só vou te ficar te dando o counter, saca? Então o que que acontece? O cara vem, tipo, com a mão nua pra cima de você, e a partir do momento que você bate nele, ele pega a tua espada, mesmo tipo Shiryu pegando a mão do Shura, saca? Uh-huh. E fica tentando tirar o bagulho de lado. E você começa a colocar o bagulho pro outro lado, tipo, pra virar, pra assim que você, tipo, desentranhar a espada da mão dele, você dá umas porradas nele ali mesmo. Só que assim, você tem que olhar, se por exemplo, se você começa a levantar a espada, se você começa a lutar com a espada levantada, ele já vem pronto pra pegar a tua espada lá em cima. Então nessa hora você dá um golpe nele, tipo, embaixo, e aí ele toma, saca? Você até tem que você levantar a espada, depois abaixar isso, e cortar. Até você entender isso, e tipo, isso é uma coisa que nesse jogo, até os inimigos normais, que são tipo uns goblins com um cutelo na mão, saca? Se você sair feito um louco chacoalhando o emote, querendo fatiar os caras, eles vão defender todos os seus golpes e você vai ter que esperar ele. E ainda tem inimigo que tem tipo espada elétrica, então quando eles defendem, tu toma choque. Aí você fica, caralho, eu não posso sair batendo loucamente. Você tem que, é tipo um duelo mesmo, saca? Uhum. O bagulho fica muito mais agradável de você lutar contra esses inimigos do que você, chega uma hora que você tá de saco cheio, você sai ignorando os caras, né? Eu achei que eu ia ficar de saco cheio de lutar com eles, mas tinha uma coisa que eu, nos outros Zeldas ou outros jogos, às vezes, aparecia um inimigo, eu só apertava B, B, B, B, B, B, B, com Z apertado, olhava pro outro lado, quando eu vi o bicho tava morto, beleza. Nesse não, nesse eu achava que eu ia ficar de saco cheio às vezes, mas volta e me aparecia um inimigo, eu falava, tipo, sei lá, com 30 horas de jogo, aparecia um inimigo, eu falava, oba, vambora, e lutava com o cara amarradão, saca? Faz parte da diversão do jogo. O que eu fiz nesse que achei legal é que toda vez que, tipo, tinha que dar um ataque especial, digamos, sabe quando tem que dar um ataque com a espada brilhando? Skyward Strike, uma coisa assim. Uh-huh. Tá? Toda vez que eu ia dar, eu dava de um modo diferente, um ângulo diferente. Isso. Ou tava rodando. Calma, completa a frase direito, verbo transitivo. Cada vez que você dá um golpe especial, você dava de um ângulo, de uma posição diferente, senão fica complicado. E aí, o editor do programa é um babaca, entendeu? Pra ele sacanear. Claro que não, ele é muito irado. Pô, agora, olha o que eu vou falar agora. Isso aqui é um dos que era mais difícil de dar e era legal, era aquele que você vai reto pra frente. O thrust. Tô ligado. Tem que ter flexibilidade. Afincado. E se soubesse sempre, se soubesse dar 100. Esse mestre Splinter, cara. Tava benzão sempre, cara. E não é só no Wii que tem a questão da mobilidade que os chefes de Zelda surpreendem, não. Eu achei muito legal quando eu peguei pela primeira vez pra jogar o Ocarina of Time. Ocarina. Você vai no Templo da Floresta e tem aquela questão de você ficar rebatendo a magia no bicho. Tem que ficar olhando o quadro pra onde o bicho vai sair. Ah, vai sair. Isso é muito maneiro. Tem uma... toda aquela questão, cara, me deixava tenso. Eu ficava olhando, rodando o 360, né? Porque tinha quadro na frente, atrás, na porra, lugar todo. E os scripts de boss de Zelda eram bem legais, assim, não eram... Inclusive, tem um fato muito interessante que eu acho, que outro dia eu tava explicando pra um amigo meu, sobre o Zelda Ocarina of Time e a introdução dos jogos no mundo em três dimensões. Que é você, no primeiro boss, você tá acostumado a jogar outros Zeldas em que você vê a câmera de cima e de cima somente. Então, você tem domínio de tudo que você tá vendo ali. No Zelda Ocarina of Time, no primeiro boss, quando você entra, a tela além de estar meio apagada, você escuta assim um... Dá um medinho maneiro, pra não jogar criança. Aí você fala, caralho, e aí, cadê o boss? Cadê esse puto? E você entra pela primeira vez num jogo do Zelda na visão pra você poder olhar pro teto. E isso foi feito intencionalmente. Aquele primeiro chefe do Ocarina. Aquela aranha. O Goma. Aquela aranha. Você, pela primeira vez no Zelda, você olha pra cima e você vê em cima o inimigo. E aí começa o trigger da batalha. Ele fala, fudeu, meu irmão, fudeu. A batalha não começa enquanto você não olhar pra cima. Então aquilo foi feito intencionalmente pra você, numa época em que você tava começando a ficar habituado com o mundo em três dimensões, olhar pro teto e ver, caralho, ele tá no teto. Isso, e ele é grande, né? Isso. Ele é grande. Muito importante da série Zelda, que praticamente todos os jogos foram muito bem feitos em questão de level design pra ensinar você, olha, aqui nesse dungeon eu vou te ensinar essa skill. Isso. Essa skill você vai aprender muito bem aqui, porque você vai usar no jogo inteiro. Isso. Desde o Zelda 1 você tem isso. Você tem a... Eu tava lendo isso outro dia, depois se eu lembrar onde que eu peguei o link, eu passo. Mas o cara falava, olha, tem um jeito certo de você fazer cada dungeon. É isso. Sim. Uhum. É genial o negócio. E eu acho legal, como por exemplo, a bomba. A bomba, você naturalmente pega ela, o que você acha? É uma arma. Eu vou jogar na cabeça dos bichos, explodir tua porra toda, voar tripa, vai ser foda pra caralho. Só que a bomba, ela é um plot device também. Ela é um dispositivo em que você destrói paredes, abre portas obstruídas. Põe na boca do King Dodongo. Cai. Oh. Isso é... Esse move, né? Pra você lutar contra o King Dodongo e jogar a bomba na boca dele, é genial. Cara, mas olha só, vamos pensar. E aquilo foi um rehash, né? Assim, sim. Foi na cara de pau. Então, esse sim, é um ponto do Zelda que eu sempre, irritei um pouco. E eu acho que o Shadow of the Colossus faz muito melhor. Shadow of the Colossus, porra, você tem um arco, você tem suas paradas. Tem um modo como você matar o chefe, você, se você raciocinar, você faz um esforcinho, você pensa, você pega, beleza. Porra, no Zelda não dá, não faz o menor sentido. Você tem, um milhão de itens que você pode usar pra contra o chefe, mas não. Tem só aquele específicozinho que você pegou agora nesse dungeon. Cara, isso sempre achei meio estranho. Mas no último dungeon, normalmente, você vai ter que ir usando mais e mais. Tipo, o finalzão? Não, mas isso que ele falou é verdade, isso. O problema do... Eu entendi a reclamação dele, tá ligado? Isso é uma coisa que acontece muito, muito mais do que tudo no Twilight Princess. Você pega um bagulho que ele só... A vida útil dele se resume àquela dungeon e ponto. O Beyblade, que item escroto, tipo, né? Tipo o Beyblade, tipo a bola de... Pra quem nunca jogou Twilight... Caralho, tem aquela... Esqueci dessa bola. Pra quem nunca jogou Twilight Princess, existe um item que eu vou tentar descrever, juro pra vocês, eu não tô exagerando. O item, ele é uma engrenagem, uma roda dentada gigante, que parece um Beyblade, que fica girando e o Link surfa essa parada. Então ela prende em buracos na parede e vai deslizando. Rodando muito rápido. Rodando rápido pra você surfar, grudar na parede. Ou então você gira alavancas e dispositivos pra abrir portas com essa parada. Qual é o toca a música da Beyblade. Vou te mostrar do que ela é capaz. Não faz sentido esse item, cara. Cara, ó, o Twilight Princess tem uma corrente com bola gigante, extremamente pesada. O Twilight Princess tem aquele bastão de trazer as estátuas de volta à vida, aquele Domino Rod, pra quem não lembra. É divertidinho esse item, né? Ok. Tem a bomba subterrânea, que eu garanto que muita gente já tinha esquecido. Tem o olho de águia, que é tipo uma máscara que você dá zoom, tipo um sniper de arco e flecha. Ele tem itens muito maneiros, como por exemplo o hookshot, que a gente tava acostumado nos outros. Dessa vez virou um dual hookshot. Crossshot, caralho, muito legal isso. Você muito pode bom, virar um hookshot, pra quem não conhece a Zelda, é um item clássico em que você atira um gancho preso numa corrente, que tem um limite de espaço percorrido. Tipo uma corrente do Shun. Só que você prende em algum lugar, e além de você poder pegar itens com aquilo, você pode ir até um determinado lugar. De madeira. É tipo a corda do Tenchu 1, tá ligado? Isso. Ela gruda em qualquer lugar e você tipo voa. É tipo a merda coisa que o Batman usa, pô, pra galera entender. Isso. É o Hulk do Batman. Mas o que é maneiro do Twilight Princess e que eles continuaram isso pro Skyward Sword? O hookshot, ele é duplo. Então você pode mandar um Spider-Man na parada. Você pode prender num lugar, no lugar que você tá preso, mandar o outro hookshot pro outro lugar e sair. Isso ia ser muito legal se fosse no começo do jogo, mas infelizmente o item mais legal, ele vem tipo na última dungeon, né? Serve pra você pegar tipo 3 pedaços de coração depois e foda-se. Não, mas aquela bola presa, a bola de aço presa na corrente que você tem que girar, ela é meio escrotinha. A bola ainda tem a utilidade de ser um item que você pode usar pra matar os outros. É, né? Eu usava basicamente pra você matar aqueles Dark Nut. Você está ligado, aquele cara cheio da armadura grandão. Ainda ela era útil, mas eu só isso. Eu demorei pra aprender isso, cara. Minha vida mudou. Só isso mesmo. Tem mais um item, tipo, quer dizer, é um item bem ou mal, que reaparece volta e meia. Escudo você sempre tem. Mas nos favoritos, cara, e eu fico puto quando não tem isso no jogo, é escudo espelho. Caraca, o escudo espelho, ele... Ele é muito legal. Ele é muito maneiro, mas o problema do escudo espelho é que você... Foda-se o Hylian Shield, entendeu? Pra que eu vou usar o Hylian Shield se o escudo espelho, ele é tão bom quanto o Hylian Shield e ainda absorve magia? Eu gosto porque o Hylian Shield, ele é o ícone do escudo. Ele é quase um ícone da série. É, o Ocarina of Time, o logo dele tem o Hylian Shield junto com a Master Sword. Então, se você no final do jogo não vai usar o Hylian Shield, bota o escudo espelho ali, né, cara? Acho que... Pô, falando em Hylian Shield, com medo de ser um spoiler até pra mim de inimigo, né? Não, eu já peguei o Hylian Shield no Skyward tá. Sword. Pô, o Hylian Shield no Skyward Sword tem o menor sentido, né? Ah, ele... Faz o menor sentido. Ah, mas tipo, ele... Não, é pura nostalgiazinha, sei lá, padrinho, o menor sentido, cara. Então, é um fanservice ali, né? Tipo, pra você ver e falar, caramba, o Hylian Shield, meu. Qual é o nome dele no Skyward Sword? É Hylian Shield. É Hylian Shield, cara. Acho que é. Uma coisa que eu acho sensacional nesse aspecto do escudo, você usar a espada, é como você às vezes tem essas side quests pra você fazer a arma. Por exemplo, a Big Goron Sword no Ocarina of Time. Você... Ah, é a melhor, porra, quest mais irada. E o que acontece? Você tem, em determinado ponto do jogo, uma espada que você ganha, uma espada gigantesca, que é de um Goron gigante chamada a Faca do Gigante. De um Goron chamado Mad Goron. É um Goron muito gordo, gigante, que você acha que ele é uma montanha, mas na verdade é um Goron. Quando tu fala com ele. Sério, você fala Goron, fala Goron, não? Eu sei que você. Posso falar Goron. Eu falei Goron. Fala Goron. Ah, beleza. Se falei Goron. Eu posso falar Goron. Goron, engraçado. Eu sou oxitonista. Aí você pega essa faca do gigante e ela quebra quando você bate 3 vezes. Então você falava, tipo, caralho, minha espada quebrou. E você tem uma super quest no Ocarina of Time pra transformar aquela espada numa espada inquebrável, de 2 mãos. E você, que foda. E você faz aquela quest toda gigantesca, dá mó trabalho. E no final é gratificante, entendeu? Esse é um pouco do elemento RPG do Zelda, sabe? De você montar. Agora, no final você descobre que aquele Goron tinha um irmão mais velho, que é tipo o triplo do tamanho dele. É. Eu tava listando essas quests de maneiras imensas, ainda de mais luz. Uma nem é tão grande, não. No Majora's Mask tem a quest pra você upgradear a tua espada. Ah, sim. Que você tem que fazer aquela corrida, você vira Goron, aí tem que fazer a corrida pra pegar um pozinho de ouro. E você repara que essa espada evolui evoluída, porque o Link não usa Master Sword no... Ah, você já vai falar da teoria do... Não é teoria, isso já foi até... Tem até é isso mesmo. O Twilight Princess, você encontra uma figura esquelética, que é ancestral, que te ensina as paradas, os golpes bolados de um herói das antigas. E, coincidentemente, esse herói das antigas, espírito esqueleto no NES, usa um escudo muito parecido com o escudo do Link no Majora's Mask, e uma espada muito parecida com a espada Ultimate dele no Majora's Mask. Gilded Sword. Isso, não, mas isso já é canon, já, pô. Isso é canon. Isso é canon. Mas são muito mais crianças. Ele parece um Stalfos. Uh-huh. Aliás, curiosidade, você não deve saber. Sabe o cachorro do Kyle Logan? Uh-huh. O nome oficial dele é Stalfos. Sério? Ué, não é Gênesis? É Gênesis, a gente conhece como Gênesis, mas assim, na certidão dele lá, no pedigree, o cacete, que ele é cheio de pedigree, esse cachorro. O Kyle Logan é cachorro de nobre, né? Cachorro! Exato, que ele faz. Mas assim, o mestre lá do Twilight Princess, ele parece um Stalfos. E segundo a lenda Hylian, quando os Kokiris morrem, quando os Hylians morrem, sei lá, eles viram os Stalfos. Tem isso, e tem mais uma coisa, quando ele se dá, tipo, o último ensinamento, que ele fala, go forth and do not falter, my child, algo assim. Uhum. Aí a teoriazinha que, pô, ele tá falando isso, my child, porque ele é intercessor, cara. Eu acho que não, mas... Aí eu já acho então, que... Então, isso é porque é a última coisa que os Sages falam pra ele. Ah, é verdade, pode crer, a última coisa que os Sages falam pra ele. Ah, não tô ligado nisso não. E, assim, esse bagulho do Stalfos, na verdade, é quando a galera se perde no Lost Woods, né? Falaremos sobre isso. Viraram os Cool Kids. Mas falaremos sobre isso no episódio que vem. Mais uma quest que eu lembrei rapidinho. Não sei se eu inventei essa quest, não. No Twilight Princess, pra você pegar uma armadura sinistrona, assim, não tinha uma quest bugadaça também? Né? Por viajar isso. Eu lembro que ele usa uma armadura muito foda no final. Tem um bagulho que tu acaba comprando no final, que é muito caro, não é? Eu acho que eu tô lembrado. No final, você tem que comprar naquele shopping lá, o cara upgradei o shopping, aquela criancinha lá que abre um shopping, tá ligado? Não, criancinha abre um shopping, pode crer. Eu esqueci o nome dele, mas ele no final o shopping vira tipo uma casa Bahia, cara, o bagulho fica grandão, com letreiro, caralho. Eu queria falar um treco de magias no Zelda, mas posso não falar. Pode falar. Ah, que na Hyrule's Love e tal. É, desesperada. Não, porque outro elemento do Zelda que me amarra. Eu não lembro se tem algum Zelda especificamente que não tenha isso. Tem, não tem no Skyward Sword magia. Não, magia não. Pois é. Magia! E é uma parada que é muito legal. Ah, fala sério, galera. Tipo, você aprendeu o ataque que roda rápido e fica dando, tipo, 7 vezes seguido com magiazinha no Ocarina of Time. Sabe o que eu acho muito bom no Ocarina of Time, que eu sinto falta? É uma flecha de fogo. Eu ia falar isso também. Porra, é muito bonito, cara. Tem a flecha de fogo, flecha de gelo. A de luz é canon em vários Zeldas, tem. É, vários Zeldas tem. Mas a flecha de gelo, você tira o inimigo e ele vira um blocão de gelo. A flecha de fogo, você acende tocha à distância. Mais um Zelda que vê na água, não sei se é Phantom Hourglass ou Wind Waker, que também tem flecha de gelo e luz. Você dá até R pra trocar. É isso. Mas é... No Wind Waker, eu acho. Mesmo, tá. Mas, porra, cara, era muito bonito. Você tá no 64, tipo, pô, Zelda, Ocarina of Time, tudo 3G, tudo fantástico. Aí você puxa aquela flecha, caralho, fica tudo fogo em volta, gelo em volta, você atira a flecha. Isso. Caralho, tudo fica lindo. É bem maneiro mesmo. Uma coisa que eu nunca entendi é por que que você era obrigado a pegar a flecha de fogo pra fechar o jogo? É, não, na verdade, você não era obrigado, porque tem duas coisas muito curiosas que aconteceu comigo em Ocarina of Time. A primeira é que eu zerei o jogo sem a flecha de fogo. E pra eu entrar no último dungeon, que você tinha que acender uma tocha que tava lá em cima... Você fazia com o Stick. Não, eu usei num cantinho... Teamfire, num cantinho. Sim. Que pegava na cagada a parada. Eu conseguia... Caralho, é verdade. Eu usava muito Teamfire pra poder, tipo, saber se tinha alguma coisa escondida, coisa e tal. E o... Aliás, o Teamfire usava pra caralho. Vocês usavam o Nairo's Love ou Far Hour's Wind? Não, só o Teamfire. Lembro que funcionava... Um que dava um escudo. É, o escudo é o Nairo's Love, mas tipo, o Nairo's Love era útil. Você voltar. É. Era útil quando você tava naquele Spirit Temple e você, tipo, te enfrentava um subchefe, que era aquele Dark. Não. Aquele cara que é um maluco cheio de armadura, que é aquela Naboro, tá ligado? Quando você é pequeno, você quase não dá dano nele. E ele te acerta, pega, tipo, 6 coração, 8 coração de boa, assim, ele te dá umas bordoadas violentas. Aí eu usava ali. Quando eu não tinha, a primeira vez que eu fechei, eu usei ali. E uma outra coisa no Ocarina of Time que eu falo e que foi mó cagada é que eu fiz o Templo do Fogo antes do Templo da Floresta. Numa cagada absurda, porque eu tava eu tava totalmente perdido no jogo. Totalmente correndo a esmo. Não tinha comprado uma revista de walkthrough e tava lá. Aí eu fiquei perdidão, fui parar lá nos Gorons. Você consegue, você não precisa do arco e flecha pra nada no do Templo do Fogo. O único momento em que você precisa é que você que tem que atirar num olho da parede. É, pra ele abrir uma porta. Só que tem um bug que eu descobri sem querer, que com o hookshot, acho que era o hookshot que você pegava no... O boomerang. Era No fogo você pegava o martelo. Não, mas você pegava antes de entrar no templo da floresta. Você pega no cemitério. Isso. Lá. Eu corrida com o Dampé. Você pega o hookshot e você consegue passar por cima de uma grade que tem lá, e essa sala, e você pega a chave que precisa. E eu matei o Volvagem sem passar no templo da floresta. Cara, acho que é bug não, cara. Você percebe que o ninja inimigo, ele fez um puta sequence break quando ele jogou o bagulho a primeira vez, né? O cara cheio dos bugs, cheio dos bagulhos. O cara podia ser beta testa. Muito sem querer. Pelo que eu lembro do jogo daqueles olhinhos do dungeon, você podia ativar tanto com o tiro como você podia ativar o olho com o hookshot. Isso, podia sim. Eu acho que com o hookshot não podia. Eu acho que podia, cara. Só cara, de passar ele batia e não nenhum. Dava nada. Eu acho. Era só bater nele, cara. Bom, a gente pega o Ahom, pega o cartucho e testa isso. Mas foi engraçado porque eu fiquei perdidaço depois que eu fiz o dungeon do fogo e fui olhar numa revista da Nintendo World. E quando eu olhei, eu falei, caralho, o meu amigo tinha, eu dei uma olhada rápida na dele. Eu falei, caralho, era pra eu ter ido pra floresta antes. Agora eu entendi por que. A Navi ficava falando, você tem que encontrar a. Você tem que encontrar a Saria. Eu falava, foda-se, eu não sei onde a Saria tá. Vai se fuder. Killerazos. Oi. Uma série tão famosa e tão aclamada pela crítica como Zelda tem diversos pontos fortes, diversos pontos interessantíssimos que fazem dela ser tão boa. Conseguiria nomear um que te agrada muito? Cara, essa questão mesmo da aventura, de você estar indo atrás das coisas, pegar item aqui, item ali, e chegar no final montando aquela história que é do jogo e é sua também. É verdade. Você tem a narrativa, além da narrativa embutida, você tem a narrativa emergente. Por exemplo, do ninja inimigo amigo contando como ele fez o segundo dungeon antes do primeiro. Não, é isso aí, cara. Eu ou você tá mentindo muito pra gente, a gente tá caindo que nem um pato na sua. Juro que eu não tô mentindo. Eu vou tentar fazer de novo isso. Ou então pesquisar na internet se alguém já fez. Mas essa parada que o Clirado falou, caralho, cara, isso é uma das coisas que eu mais gosto de Zelda. Eu sou completamente achievement whore e sempre que tem, tipo, eu vou colecionando tudo e ter todas as Golden Cthulhus e ter todos os itens e tudo, porra, é muito bom. É uma série que não tem só o jogo linear que você tem que fazer, você tem 1 milhão de side quests que você o jogo você pode gerar com X horas ou com 4X horas. Hoje em dia, sempre que eu começar a jogar um Zelda, inclusive eu queria perguntar que vocês também fazem isso. Eu sou RPG também, mas se for jogar um Zelda que eu já sei muito bem, cara, eu sempre jogo com um prato anotado do lado, eu tipo, porra, aqui tem um buraco de bomba, mas eu não tenho bomba ainda. Então, eu anotava, tipo, um notepadzinho, tipo, floresta tal. Eu normalmente falo foda-se. Eu vou voltar depois, com certeza, sabe? Tipo, então, isso. Nesse agora é o bagulho de cavar, né? Fala que Lerato falou alguma coisa. Quando eu jogava Super Nintendo, eu tinha o meu caderno que eu sempre anotava as dicas, anotava as coisas que eu fiz. Pitch, e please. Até me orgulhei muito quando eu consegui fazer a Master Sword de nível 4, que nenhuma revista ensinava. Ela só chegava no nível 3, que você temperava ela dourada. Quando eu deixei ela vermelha, eu falei, caralho. No Link to the Past, né? Isso. Isso é foda, mas... E o Link to the Past foi um Zelda, assim, muito legal pra mim, porque além de ter sido o cartucho que eu tinha comprado, né, era alugado, só que um jogo Zelda 2. E um jogo grandioso, né, cara? Grandioso. Era muito grande. Eu acho que, não só em questão de tamanho dele e horas de jogo, mas em questão do mundo e como o mundo mudava e como você... como você revisitava os lugares e como você mudava de dimensão e tempo. E é um jogo que eu acho, o Link to the Past, eu acho um jogo grandioso, principalmente pra época em que ele foi lançado. Ele tem um tamanho, não em horas de gameplay, mas em grandiosidade mesmo, incomparável com outros jogos da época. Tô jogando agora. comecei a jogar com um amigo meu esse jogo. E aí a gente dividia, assim, cada morte vai um, só que morrer é difícil, né? Cara, você me lembrou um negócio. Quando saiu o Majora's Mask, eu e um camarada meu, que sempre ouve a gente falando nisso aí, mandar um abraço pra ele, o Vinícius, a gente resolveu que a gente ia ter que ser o primeiro da locadora a alugar o Majora's Mask. Só que era aquele esquema. Jogo novo, né, cara? Então o bagulho era tipo, sei lá, 6 mangos. Então a gente juntou 6 mangos, assim, a muito conseguido, a muito custo, chegamos na locadora e o cara falou, esse é 10 mangos porque tem esse outro adaptador aqui. Caralho, como assim 10 mangos? Enfim, conseguimos alugar o bagulho. Só qual que era o problema? A gente tava de férias, né? Então assim, alugamos o bagulho sábado à tarde e tinha que devolver o bagulho segunda. Cara, a gente tem que fechar essa porra. Não interessa. Não interessa, tem que fechar essa porra. Então a gente colocou o colchão na sala aqui de casa, sentamos no colchão e tipo, vai jogando. De repente o cara quer ir no banheiro, tu pega o controle e foda-se, vai indo, tá ligado? Caralho, cara. Foi assim. E sabe quando você empaca num bagulho mesmo e tu já tá com tanto sono e fome e tu já tá meio caralho? O bagulho deve ser muito óbvio, cara. E a gente não conseguiu. Puta, cara, foi mó trampo. Olha, a gente acabou conseguindo fechar. Assoprar essa vela aí que o Clerado falou, puta que pariu, você sente muito idiota no final das contas. Não, tipo, rolar e dar uma cabeçada na árvore pra cair alguma coisa da árvore. Ah, isso também. Isso também é, essas coisas sempre me deixavam bolado. Aqui, quando você começa a ver a primeira coisa caindo da árvore, você vai fazer isso com todas. Exato. Você tá falando de coisas de colecionar item. Duas coisas que eu também pensei em falar sobre isso. Uma das coisas que eu queria falar é... Não sei quem aqui é game designer, então faça isso no futuro. Ouvintes, façam isso. O Phantom Hourglass e o Skyward Sword tinham como você anotar, de certa forma, coisas no mapa. Falei que agora você podia escrever à vontade. Porra, pra mim foi ótimo. E o Skyward Sword tem aquele localizadorzinho azul que fica flashing, tipo, tá ligado? O dedo de Deus. Você pode marcar alguma coisa no mapa e vir o dedo de Deus e aponta pra tu. Então, me ajudava muito. Agora, o melhor item, caralho, foi muito bom. Depois que eu dei bola pra isso e comecei aí, porra, platinei tudo, foi aquele diário do Majora Mask. O livrinho do escoteiro. Pode crer. Aquilo era muito essencial. Mas sabe por que é essencial? Porque era um jogo em que você te influenciava as suas decisões em determinados dias e voltava no tempo e algumas coisas ficavam, algumas coisas não ficavam. Então, se você não tivesse uma referência, um manualzinho... E ali tinha até os horários, né? Você ia ficar maluco. Os horários, é impressionante isso. Inclusive, isso é mais uma quest gigante. passam. Isso é mais uma coisa gigante que é. Tem um casal que se casa, o maluco que usa a máscara do Pikachu. Café. Essa quest também acaba, tipo, com o mundo acabando, eles se casam. Essa quest. Outras quests de grande. Cara, essa quest era animal. Era muito maneiro. Assim, eu sou fãzaço de Majora's Mask, cara. Assim, embora não seja pra mim o melhor, é o meu preferido, porque eu acho que aquele jogo é. Cara, é um. Olha, você vira um Zora. É estrela de rock, fala sério. O Majora's Mask tem qualidades excelentes. Ele peca em um aspecto que não me agradou, em alguns aspectos. Pra mim, o maior defeito dele é a duração do jogo normal, né? Ele tem pouquíssimos dungeons comparado com o seu... O maior defeito dele é que ele veio depois do Ocarina of Time, que é o que nego paga pau pra caralho. O antecessor dele era um jogo muito grandioso, e por mais que o Majora's Mask você tivesse 1 milhão de sidequests e muitas coisas pra fazer, e uma inovação muito grande no tipo de quests e na forma que eram os dias, e você resetava os dias e tal, o Ocarina of Time você tinha 3 dungeons, mais 6 dungeons, mais um dungeon no Majora's Mask você tinha 4. Era meio assim, tipo, eu quero que os senhores vão se foder fortemente, mas aí que tá, porque agora quando eu voltar pra Resende vou ter que jogar e zerar o Majora's Mask, cara. Você nunca jogou? Porra, não, jogar joguei. Eu pegava a fita de um amigo meu, só que eu tava fazendo cursinho. Aí ele falou, olha, cara, me devolve a fita que eu passei pra USP e tem que ir pra São Paulo. Aí eu, boa, tá, que né? Triste, cara. Muito tempo depois que eu fui comprar. Filho da puta que só passa pra vestibular em São Paulo, né, cara? Não passou pra cá, né? Levou a fita, cara. O Majora's Mask é um jogo daqueles que é legal você falar com todos os NPCs, assim, cara. O bagulho é muito mindfuck mesmo. Assim. E ele é um jogo muito mais muito mais sombrio, né? Tem aquele macaquinho morrendo. Tem um macaquinho que ele desce, tem uma tribo, sequestra um macaco, aí afunda ele num caldeirão fervendo e levanta. Aí o macaquinho fala pra você, socorro, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar a tirar daqui, não sei o que. Aí afundam ele de novo. Aí quando tira ele, eu vou morrer se eu continuar aqui, não sei o que. Isso aqui. Afundam de novo. Aí quando tiram... Não, mas ele se salva, cara. Quando tiram da última vez, 3 pontinhos. Ele morreu. Aí você, tipo, caralho, macaquinho morreu, moleque. Você pode voltar no tempo, porque você volta no tempo toda hora no Majora's Mask. E você salva o macaco. Mas, tipo, é o primeiro Zelda que você vê, tipo, um macaco morto, cozido num caldeirão? Cara, é sinistro. Porra, é meio pesado, né? Por isso a gente não tem criança. Não, assim, esse Zelda é muito mais, não só por isso, mas assim, ele trata de morte o tempo todo, cara. E aquela coisa cor, que... aquela trilha sonora, não, uma coisa que as pessoas até esquecem, tá ligado? É que todas as máscaras que você se transforma mesmo, né? O Deku, o Goron e o Zora, são pessoas mortas. Exato. Você toca a música da cura pra curar a alma deles e transformar eles numa máscara. O Deku é uma pessoa? Tipo, porra... É, o Deku, você tá ligado quem é o Deku Mordomo, que você encontra ele? Uhum. É um Deku... Então, se você perceber, ele tá, tipo, em frente à estátua do filho dele. O filho dele, tipo, secou, tá ligado? Morreu de sede, cara. Você é aquele Deku ali. É foda. Caralho, cara. E eu lembro até hoje da cena de você encontrando o Zora morto na praia. Você tem que puxar o corpo do cara até a margem, você né? Nada, salva ele e fala, tudo bem, mas eu não vou conseguir sobreviver. Fala pra não sei quem que eu amo ela e manda minha música por aí. Aí você toca a música e vira ele. Você fala, caralho, ele morreu. E o Wave Bossa Nova, né? Toda vez que você vai botar uma máscara, aquela animação, cara, é uma animação de muito dor. Legal. Isso, é uma animação de dor. É estranho, é pesado. O jogo tem toda aquela tonalidade. Além de ter aquele tema apocalíptico, né, com a lua chegando cada vez mais perto, você tem um clima muito pesado, muito dark no jogo, né? Os chefes são meio... Tem um tom meio de roxo, tá ligado, no jogo. Uhum. Principalmente quando você tá nos bosses. Até a luta final do último boss. E roxo em japonês é chi, né? Que é como se escreve morte também. Não, tem um livro sobre colorimetria que é muito maneiro, que o nome do livro é If It's Purple, Someone's Gonna Die. É um livro... Pô, você já citou isso aqui no blog, um podcast. É um livro sobre como a arte de colorir narrativa, né? E é muito maneiro como você percebe esse tom depressivo e mórbido no roxo, no Majora's Mask. Brooks, o que você acha que é um dos pontos fortes na série pra você? É, sem dúvida, essa coisa de item pra mim marca muito, mas já me marcou pessoalmente, em termos de mudar de videogame, assim, foram as boss fights. Engraçado porque, tipo, não necessariamente é algo tão diferente de outros jogos, mas pra mim, eles todos, a grande maioria dos bosses do Zelda tem, a gente falou um pouquinho agora sobre isso, tem um certo modo como se resolver. Mas você não concorda que é meio puzzle action dos bosses? Então, justamente por isso, esse fator de ser meio puzzle dos bosses, é uma coisa que, não sei, me pegou um pouco. E é engraçado, não só isso. Você não vê em todo lugar isso também. Tipo, boss Zelda, você não tem mistério, você sabe bater 3, 4 vezes, ele vai morrer. E aí, metade deles vai ter uma segunda forma. A gente faz uma forma, aí você vai, tipo, ganhar no final. Caralho, acabou ou não acabou? Não sei mesmo. Cara, fala sério, todos os jogos, tipo, no final, não sei se acabou ou não. Não faz sentido se acabou ou não. Tipo, vem. Pô, eu lembro no Ocarina of Time, quando você derrota o Ganon, você dá um corte foda na cara dele. Picota a cara dele, foda-se, depois enfia a espada no teste. Não, Wind Waker. Vocês jogaram a primeira versão do Ocarina of Time? É, essa aqui. Eu joguei, eu não sei qual foi a primeira. Não, no 1.0. No lançamento. Ah, então você jogou essa, porque o sangue dele é vermelho, né? Era vermelho. Sangue vermelho. Depois eles mudam pra verde. Não, mas no Wind Waker, cara. Wind Waker enfia a espada na testa dele. Você na testa do Ganondorf, né? Nem do monstro Beelzebubo lá do Ganon, não. É o Ganondorf humanoide. Você faz um movimento especial lá que você dá a roladinha e taf, crava a espada mestra na testa. Só que assim, eu acho do Wind Waker menos violento, por assim dizer, porque o bagulho é mais cartunesco. É muito mais cartunesco. Tem, cara, não importa. Quando eu vi que eu tinha enfiado uma espada na testa do coisa, eu falei, caralho. No Ocarina of Time, ele debulha o cara. O maluco, cara, travado no chão, ele mete uns 5 hit combo ali. E você escuta o bicho. Pô, esse cara escuta tudo, porra. Aqui, e a Zelda olha sádica. A Zelda fala, manda ver isso aí, filha da puta. Fala, o chefe final do Skyward Sword. O inimigo não chegou lá ainda. Não sei ainda. Porra, cara. Vai se fuder. E se mesmo se tivesse chegado, não vale a pena falar, né? Coitado da galera. Você sabe o nome dele? Só se quiser, sabe o nome dele? Não sabe. Tá imprisoned? Não sabe. Tá, agora outra coisa que também aconteceu com Zelda, e é uma coisa que ficou uma pena, cara, que não tem mais, não acontece mais isso comigo. Eu adorava no Zelda acontecer isso sempre, e eu sinto falta, de ter medo do chefe. Eu tinha medo, cara, quando o Phantom Ganon tá correndo, caralho, ele é um fantasma num cavalo que vai de um quadro pra outro, cara, me borrava de medo daquele bicho, cara. É foda mesmo. Você entra lá, como deixa eu falar aí, o nome da aranha, do templo da floresta, do Edgar Tree, em cima do Ocarina of Time. Gomba. Oh, cara, tem um bicho muito, muito grande, uma aranha no escuro. Cara, tá me borrando. Caralho, eu tinha muito medo de vários chefes, cara. Sabe o que eu acho que contribui com isso? Suava por causa do chefe. O que contribui com isso é o lance, tipo, bem clássico de japonês mesmo. Que é o bicho aparece, dá uma floreada na tela e aparece o nome do cara lá, isso, né? Tipo, esse filho da puta. Tipo, é Jasper, né, cara? Satangoso é um monstro que se alimenta da esperança. Tipo, isso mesmo, e aparece ali Satangoso, aí tu, caralho. Mas eu acho que isso é um artifício de narrativa usado, principalmente no Ocarina of Time em diante. Porque antes, no Link to the Past, nos outros Zelda, você tinha aquele monstrinho coloridinho, bizarro, que aparecia e você matava ele. No Ocarina of Time em diante, a música era própria, mudava, ficava tenso, a cor era mal iluminada, não sei o quê. Tinha todo aquele lance das três dimensões, do bicho vinho, você não sabia onde olhar, onde o cara tá, assim, bicho vindo, velho. Não, mas sabe o que é engraçado? Fazendo uma comparação porca, você vê a maneira como o cara é apresentado. Compara, por exemplo, a maneira como se apresenta um boss no por exemplo, no Ocarina of Time, e vê, por exemplo, apresentando um boss no Mega Man, que aparece o cara, aparece o nome dele, mas grande bosta, né? Ele tá num fundo colorido fazendo uma pose. Agora, torna carismático o cara, né? Fala, porra, eu queria seguir o Cutman, cara. Ele é tão maneiro. Não, fazendo aquela pose do Saturday Night Fever, né? Do Boomer Mega Man X. Né, cara? Agora, depois de tantos bosses, o Link podia parar de levar susto quando a porta atrás fecha, né, cara? É verdade. Dá pra esquecer, cara. Você sabe disso, cara. E você? O Link tomando susto na porta me lembra zelador de prédio, quando ele tá lendo qualquer coisa e tá cagando e andando pra quem tá na portaria, tá ligado? Uhum. Aí tu chega, ô, fulano, pega minha chave. Que caralho, cara, se caga, né, meu irmão? O cara pulou da cadeira. Opa, e aí, beleza? Ou então empregada quando tá fazendo merda e você chega e ela não percebeu, aí você bate a porta da cozinha, bum, ela ela, ai, que susto! Eu faço frequência isso aqui no meu prédio, assim, bato bem forte a porta da entrada da grade, fazer coisa de porteiro da madrugada, assim. Caralho, que escrotinho. Não é escroto, cara. É porque se eu abrir a porta e ele vai estar babando no sofá, vai ser meio óculos, né? Aí eu finjo pegar a chave mais devagar pra ele levantando. Pô, assim, mas é legal, fazer. Não, brother, é porque a portaria do teu prédio só tem preguiçoso. Tua campainha lá demora 10 minutos pra alguém atender, eu fico puto com essa porra. Claro, porque você fala Carlos, eu não consigo um Carlos, não. É, é verdade, você também tem isso. Eu acho, assim, muito forte na série Zelda é o modo em que a trilha sonora e a história elas meio que caminham muito bem lado a lado, sabe? É quando você tá num determinado ponto da história em que o cara fala, porque você é o herói lendário escolhido, e a música começa a subir lentamente. Aí aparece ali, e você vai erguer a espada foda, e a música vai tocando, e você, cara, você fica arrepiado. Hoje o fundo é foda, né? Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Barulhinho mesmo, que eu não vi nada. O Koji Kondo, né, ele é o compositor da série, e ele fez a música principal original do Zelda, que é o tan tan taran taran, que ficou muito marcante, ficou muito famosa. E não é como a música do Mario, por exemplo, que a música do Mario é legal, ela é um ícone, ela ilustra. A música do Zelda é aquela música que te deixa arrepiado. É tipo, shit got serious, I'm a hero, tá ligado? E não bastasse só essa trilha sonora tão boa, tão bem elaborada, eles pegam no Ocarina of Time e dão vida à música, fazendo você tocar as músicas em diferentes situações, pra diferentes coisas de fazer, entendeu? Cada música que você o toca... O mais curioso, o mais, assim, irônico, né, que o Ocarina of Time, que é o primeiro, que é um jogo musical, assim, é o que não tem essa música tema do Zelda. Tem a música da Vila Cacarico, sim. É verdade. Que é um tema isso, clássico Cacarico também. Village. Mas não, mas a música no Hyrule Field não é a do Zelda. Não é, não. Não é sim, cara. A do Hyrule Field, tipo, muita gente acha... E essa do Skyward Sword, que é a Zelda de Lullaby ao contrário? Pô, eu achei essa jogada de mestre, de mestre. Eu fiquei em paz. Foi genial. Quando eu ouvi a música... Vocês colocaram no trailer, né? Aham. No trailer tinha. Isso. E... Mas ela é usada no jogo também ou só no trailer? Não, é só no... A música original do Skyward Sword, ela toca no jogo. Mas a Zelda de Lullaby, ela toca também como Zelda de Lullaby, não como a música invertida, entendeu? E o que eu acho legal do Ocarina of Time é como essas músicas marcaram. E eu digo, por mais que eu goste de muitas trilhas sonoras de muitos jogos, a trilha sonora do Ocarina of Time, ela é a trilha sonora mais marcante de todos os jogos. Porque a música... Bolero of Fire! Pô, Zelda... Bolero of Fire é a melhor música que existe de jogo. Não, a melhor música é... É a do Templo do Tempo. É Song of Time. Prelúdio da Luz, lá? É o... Tinha medo essa música. Essa é a música do tempo, pô. Essa. Então, Ocarina of Time é um jogo em que a trilha sonora ela tem um peso tão forte na história. Por isso eu digo que Ocarina of Time é um jogo que tem a trilha sonora mais marcante. Tem gente que fala, não, é um. Whatever. Guitar Hero, porra. Mas não faz parte da história, não faz parte da jogabilidade. E não fica na sua cabeça depois que você toca a Sari Song toda hora. Eu acho que foi a primeira vez em, assim, você tinha um... E os outros Zeldas em seguida tentaram usar. O Majora's Mask tem algumas músicas, não músicas tão marcantes quanto Ocarina. O Wind Waker tenta fazer um pouquinho de música com o Wind Waker, que é tipo um instrumento de maestro, e você toca tipo umas músicas. A batuta, né? É. E o... No Twilight... O Spirit Tracks tem uma flauta que você assopra. Você também tem um instrumento de música no Link to the Past, que é a harpa, não é? Você tinha a harpa. Você tem a harpa no Skyward Sword. Você precisava achar pro garotinho que toca a ocarina aparecer. Pode crer. E você pega a ocarina no Link to the Past. Só que não tem esse peso, né? Aí você vem no Twilight Princess. A ocarina lá serve só pra você viajar, né? Usar o tufão. Assim como no Twilight Princess. Twilight Princess você não toca música. Você tem só no máximo a plantinha que você tira do chão e dá uma assoviada nela pra chamar o seu cavalo. O uivo. Você tem o uivo do lobo. Lobo. É, também, o Uivo do Lobo. Pra aprender. O Mindscap também tem o Karina, mas é só pra teletransporte, assim, não toca, não. E no Skyward Sword, você tem a harpa da Zelda, só que você toca muito pouco, você não chega a fazer uma melodia. É mais ou menos. As músicas, quando você toca e a Fi canta junto, a animação e todo o conjunto da obra, eu acho que fica muito foda, eu fico arrepiado. Mas a Fi canta mal pra caralho, mostrando. Ah, porra, acho muito maneiro. Aí, e depois, você usa a música naquele ponto e acabou. No Ocarina of Time, não. No Ocarina of Time, você usa a música como um instrumento mesmo. É muito importante. Alguém tem uma crítica? Você, LKC, você quer falar alguma coisa que você gosta muito da série? Olha, cara, eu acho que a parte da trilha sonora é, assim, minha parte preferida. Eu sou muito fã de música de jogos, né? Uhum. Cara, eu quero falar por último. Por favor, o que você gosta de Zelda, apesar de não ter jogado, lá? Ele tá jogando, então ele pode gostar. O que você tá gostando? O que você tá gostando, Que babaquinha, ele fala, mas depois não quer falar. Ai, que fudeu, cuzão, então, viado. Que cuzão. Ele desconecta. Que eu vou deixar assim mesmo, quando você tivesse ficado de fofo isso. Não, o lápis são marrom nas fadinhas que curam ele. É verdade. Eu vou te fazer uma crítica sobre o jogo que me incomoda um pouco. Ah, não. Manilos. Mas e Zelda é uma daquelas séries que tem muitos fãs. Então, quando você tem uma crítica, nem todo mundo toma essa crítica, né? Tem gente que gosta. Eu, por exemplo, não gosto de até hoje eles cismarem em não dublar a série. Por mais que as pessoas falam, isso é a identidade da série Zelda, a série que tem que ser todo mundo falando igual o The Sims. The Blown, but the Gab, the Blown. Oh! Agora Tom, ping-pong, tem um time lá, uma Eu acho que a história, o jeito em que as cutscenes são apresentadas em Skyward Sword, elas são muito bem feitas. Então, falta o personagem falar em algumas horas. Cara, o Mario também não fala. Mas o Mario não tem aquela história que, meu Deus... Eu não me emociono na história do Mario. Só olhando do Galaxy 1 que é legalzinho. Só um detalhe, não. Na verdade, aquele Mario que a gente até comentou, que ele Partners in Time, ele faz muitos sonzinhos o tempo todo diferente. Faz tipo Baby! E é bem divertido. Baby! Às vezes sempre... Baby! Luigi! Ele fala várias entonações de Luigi, tipo Luigi! Luigi! Luigi! Luigi! Luigi! E tem o clássico, né? Thank you so much for playing my game! É o mais legal. E o Zelda, você não tem uma fala característica, né? Você não tem essas... O Mario, pelo menos, fala, tipo... Oh, it's me, Mario! O Link, nem, tipo, um... Ok! Ou alguma coisa assim. A única coisa que você escuta do Link é o... Hã? Yeah! Ah! Imagina o jogo começando e o Link chega... Ok, go! Tipo, Avengers, tá ligado? Tira toda a seriedade, né? Where is the laser? Ask the police. É sensacional. E tem uma coisa que muita gente não gosta e muita gente gosta. Eu particularmente gosto. É uma mania, é uma característica da série que fixou a partir do Ocarina of Time, que são os sidekicks, os parceiros. Tô esperando alguém falar sobre isso, caralho. Porra, tô com uma lista aqui imensa pra falar sobre isso. Como a Navi foi introduzida no Ocarina of Time, e ela era o personagem orelha que te ajudava, guiava, fazia as perguntas, falava por você, porque o Link é mudo. Então, a Navi era aquela pessoa que falava por você, que fazia pergunta e ela mesmo respondia e falava: é isso mesmo, Link, nós temos que ir pra lá, né? Que bom que você é inteligente, vamos. E acabou sendo uma ferramenta muito explorada. LKC, você gosta do sidekick? Ah, eu gosto, cara. Eu vou ser sincero. Eu lembro de um momento só em todo o Ocarina of Time que a Navi faz alguma coisa realmente importante, que você precisa dela, por assim dizer, que é quando no final, né? Ela tenta te ajudar e te fode e fica meio broxada na luta contra o Ganondorf, tá? Não, mas cara, eu lembro no Ocarina de quando não saber o que fazer, e ela dá uma dica e eu sacar. Não, o caminho sim, que pegar. Sim, ela é útil, mas assim, eu digo assim, pro jogo, storyline wise, assim, entende? Assim, ela tá ali, mas ela é um mero instrumento, tipo, é um lifeline pra você, né? Quando você precisar, tá, entendi, agora. Mas eu digo tá, assim, no jogo em si ela não é nada. E aí a Zelda no Spirit Track não, ela realmente participa caralho, por exemplo. A Fi, tá falando? A Fi no Skyward ajuda um Sword, pouco ela... mais, entendeu? Tipo, a Fi faz no Skyward Sword, trazer... ela traz coisas com o robôzinho amiguinho dela. Né, ela é a espada. fada, né? Então ela evolui, ela lê as coisas pra você, ela... Ela tira energia. Ela, até porque, assim, se você lembrar do Ocarina of Time, geralmente são as outras pessoas te mandando fazer os bagulhos, né? É o Darunia te mandando ir lá na Dodongo's Cavern, é a Princesa Ruto, é o Sheik, enfim. No Skyward Sword, não. É a Fi que meio que interpreta as situações, tá ligado? E te guia, né? Tipo, vamos lá pegar o tablet. Muita lá, gente se irrita com essas probabilidades dela, eu acho muito engraçado quando ela chega assim e fala... É um character trait, né, cara? Eu acho engraçado, tipo, tá a porta fechada. Link! Tem 90% de chance dessa porta estar fechada. Inclusive, agora é um bom momento pra gente fazer referência ao vídeo do Doc, que é da Fi brincando com isso. Linka aí, por favor, no... Tem um link no post sacaneando. Que é muito engraçado. É bem divertido. Mas eu vou falar pra vocês, o meu sidekick favorito não é a Navi, muita gente fica... Porque a Navi é um ícone, né? Tanto é que no... Não, mas é uma porra chata só mesmo. Pô, eu não acho ela ícone nenhum, cara. Muita gente sente falta do Link com uma fadinha em volta, entendeu? Inclusive, já que o LK6 cagou regra e falou com a amiga dele, quero mandar um beijo pra nossa amiga Juliana, que imita a Navi bonitinha e fala Hayley, assim. E acho que ela tirou mais do toque de mensagem do celular, graças a Deus, porque não tava aguentando mais ouvir aquela merda. Irritante, brother. Merda chata, cara. Quase apanhou o taxista, ela. Eu sabia que não. A minha sidekick preferida, que, aliás, todas são fêmeas, né? São mulheres, são... Não, o Lineback e o Wesley são homens. Ah, são dos portáteis, eu não joguei. São dos portáteis. O de jogos principais... Todas não, do Wind Waker é o barco. É verdade, é o barco. Tem razão. Falei merda. Mas fala da Midna. É a Midna. A Midna é a mais legal. Ela é a que tem mais personalidade. Ela não fala só coisa óbvia, ela fala coisas interessantes. E ela é bem importante pra história. Ela é muito importante. E você, porra, e você ela fica é o motherfucking subtítulo, né? E o spoiler. O que foi o momento... Não é spoiler porque o jogo é velho, mas... Caralho, que momento what the fuck? Caralho, o nome do jogo, tudo, Princess Twilight é a Midna que tá comigo a porra do jogo inteiro. Exato. E ela vai contando a história pra você. Ela é um personagem tão carismático que ela, tipo, tem vergonha. Tem, tipo, não é que nem a Navi fala as coisas na lata. A Fi fala de qualquer jeito, ela não entende os sentimentos. A Midna não. A Fi é um robô, né? É, a Midna, ela fica sem graça, ela vai contar a história, você fala, eu tô meio feia. Aí você escolhe a opção, não, você é bonita. Aí ela, sério, ela fica feliz, entendeu? Eu me acho bonita. Então, aí que eu acho legal, porque a Midna tem um desenvolvimento na história. Tipo, ela é uma pessoa folgada, uma princesa que cara, ela foi jogada no lixo, né? E ela monta em você quando você vira lobo. Ferido. Orgulho totalmente ferido, cara. Ela tá, tipo, com sangue no zóio querendo aqueles vingança. Aqueles filmes da Disney, da Anne Hathaway, que ela é princesa, né, cara? É isso. Só um comentário que eu reparei agora do nada. Esses subtítulos dos jogos do Zelda, eu reparei, não sei se vocês já viram isso. Como a grande maioria, tipo, é um item: Ocarina of Time, Majora's Mask, Minish Cap, Phantom Hourglass, Wind Waker, Skyward Sword. Twilight Princess, porque a mulher é objetivada. Twilight Princess, tipo. Twilight Princess. Mulher objetivada. Ó, se você partir pros antigos, A Link to the Past não é um nome, né? Não, tipo, Link's Awakening também não é. Então, são dos mais modernos. Todos esses que eu falei são Ocarina pra cá. É, com exceção do Twilight Princess. É, tem o Oracles, né? Tem os Oracles. Oracle of Season e Oracles. Oracle. E tem o Four Swords. E antigamente não necessariamente o nome era esse. Logo do episódio, dois pontos, alguma coisa. Esse todos o nome é assim. Não vai perguntar o que eu mais gosto, cara. Qual que você mais gosta, sei lá? Porque o último você deixou a gente falando sozinho. Vai falar agora? É, cara. Não posso falar? Ele não. É que da outra vez você. Ele vai trollar, cara. Ele não vai falar nada. Qual é, lá? Qual sidekick você mais gosta, lá? Não é sidekick, não, cara. É coisa do jogo. A coisa do jogo. A gente já perguntou e você deixou a gente no vácuo. Perdeu a vez. Não, cara, porque a conexão caiu, cara. O Skype deu um pau aqui. Qual é a coisa que você mais gosta? É que em Hyrule dinheiro dá em árvore. Porra, cara. É tipo coleção Vagalume, né? É tipo isso. Além da Midna, além da Navi, tem uma personagem que, desde o Ocarina of Time, ela virou um personagem muito importante, que ela não tem no Wind Waker e não tem no Skyward. Mas ela é praticamente o melhor amigo, o maior aliado do Link. A maior aliada, né? Que é a Epona. Tem uma música irada. Não começa. Tem. Porra. Mas não a cantada naquele lugar que vocês estão pensando. Epona! Epona! tá bom. Enfim. Que porra foi essa? O que eu acho maneiro no Ocarina of Time, claro, que você pega a ocarina, você toca. E o cachorro. Ih, o cachorro. Cachorro? Eu sou cavalo. A égua vem, cara. É onde você estiver, que você toca a música da Epona. A Epona, ela vira o seu companheiro. A sua companheira durante todas as suas viagens. Você desenvolve uma certa relação com ela. Eu acho que isso é muito mais forte, além do Majora's Mask, que você usa ela quando ela é pequenininha, um pôneizinho. Eu acho mais forte nos Twilight Princess, que lá você tem uma luta contra o Ganondorf muito foda, em que você vai em cima da Epona e a Zelda tá atrás na Epona, atirando flecha de luz. Cara, é muito foda. Inclusive, eu vou querer até comentar, tipo, pra mim o Skyward Sword foi, cara, pra mim foi um absurdo usar isso, um crime. No Twilight Princess, você do nada podia fazer tudo em cima do cavalo. Aham. Uhum. Caralho, que parada fenomenal. Você, não só em cima do cavalo, mas você andava, você corria. Você luta em cima do cavalo? Não, em cima do cavalo. Você andava normal e dava espadada sem parar de andar. Uhum. Você nunca teve nenhum outro Zelda. Sempre que você parava de espadada, você não, parava. No Link to the Past, nos Zeldas mais antigos, você andava e dava espadada, não era? Não, você é velho, não sou. E lápis, agora... isso aí. Lápis. Fala aí, rapaz. No Link to the Past, você tá jogando aí, você consegue andar e bater com a espada ao mesmo tempo? Ou quando você bate com a espada? Você bate a espada e para de andar. Ele bota a espada na frente e vai andando, igual um... Não. Dá espadada. Vai estocando os caras. Vai espetando os caras. Ele para na hora da espadada e depois continua andando. Ah, então é. É só no Skyward Sword. No Skyward, não. Isso é igual ao Skyward Sword também. Tipo, você tá com uma espadinha na mão dele. Mas, porra, eu quero mais andar. Não tinha uma falta tão grande disso no Skyward Sword. Porque no Twilight era tão maneiro você poder fazer tudo, sabe? Tudo bom que não tem cavalo no Skyward Sword. Mas você, em cima do teu pato voador, esqueci o nome desse bicho. Você podia também fazer umas paradinhas se você tivesse. Fica uma pena, falta disso. Lerazos, você chegou a ver o desenho animado do Zelda? Nossa, cara, quando passava na Globo há muitos milênios atrás. Opa! Já jogou Mario Hotel. E Lápis até desconectou com isso, cara. E Lápis até foi embora. Pois cara, é, cara. Eu, graças a Deus, nunca vi. Como é que era essa merda? Você nunca viu o desenho? Não. Cara. Eu sei que o Link ele era mega pegador, era tipo, é isso aí, Zelda, vamos lá. É, dá um beijinho. Era todo garotão, assim. Não. Ganhando com nariz de porco. Caralho. Como devidamente mostra no manual do Zelda A Link to the Past, né? Uh-huh. Ele tem nariz de porco. E era muito escrachado, cara. Era. É, cara, excuse me, Princess, sabe? Era um reflexo de como Zelda teve uma quantidade. Foi um sucesso tão grande, né? Como atingiu tantas mídias. Além do anime. Aquilo era um anime ou era um desenho americano? Sei lá, não, era americano. Ali no desenho, chegou a ter um mangá, mas mangá tem da porra toda, né? Teve... E além disso, tentaram fazer um filme, né? Pelo menos tinha um trailer fan-made, né? O trailer fan-made é muito bom do filme. E tem aparição em vários jogos. Você jogou Soul Calibur? Final Fantasy, Soul Calibur, joguei sim o Soul Calibur 2, que ele aparece, né? Você jogou com ele? Eu joguei com o Link bastante. Ele era bom. Joguei na casa do Teologo, né? É maneiro, mas tipo assim, tem muito melhores. No Soul Calibur 2, todos esses caras são muito broken, né? Todos. Ah, sim, o Darth Vader, o Yoda... No 2, que é o Spawn, o Heihachi, o Link, e tem aquele Necrid também, que é tipo, caralho, é a coisa mais broken, né? No Final Fantasy 1 ou no 2? Isso, é no 1 mesmo. No Final Fantasy 1 tem uma lápide em uma cidade que tá escrito... A Vila dos Elfos, lá, a Cidade dos Elfos. Porque os Hirulianos parecem elfos, né? Ah, apesar de não serem. Os Hirulianos parecem elfos, por causa da teoria. Não, mas tá escrito aqui na lápide. Aqui, traz Link. Ah, tá. Aí dá uma data qualquer, assim, tipo, muito tempo o nego achou que era, porra, Square Enix tá sacaneando, na época só Square, né? Tá sacaneando a Nintendo, falando que tipo, Final Fantasy surgiu pra destronar Zelda. Zelda foi morto por Final Fantasy. Mas foi uma homenagem que foi mal vista por alguns. É. Só isso. Mas se isso a maldade fosse... maldade está no olho das pessoas. Mas se realmente foi algum tipo de cutuca da Square, aí você vê a ironia do destino, né? Final Fantasy foi ficando cada vez mais fraco, por mais que já tenha sido uma das séries de maior sucesso. E hoje em dia Zelda não perdeu a força, pelo contrário, tá cada vez mais forte, cada vez mais sucesso, cada vez mais fãs. E Skyward Sword chegou pra provar que a série não tá velha e não tá ficando cansada, pelo contrário, tá se adaptando às mudanças, inovando e ficando cada vez foda. Sem querer ser fanboy, mas é isso. Mas já sendo fanboy... Thank you. esse episódio continua na semana que vem.